Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. Este é o primeiro do ano, gravado no dia 12 de 1 de 2019. Uau! Uma pessoa até tem que tomar atenção para não dizer 2018 sem querer, como na escrita, quando se assina o papel. Não interessa. Cá estamos. Bem-vindos a todos a mais um podcast. Obrigado. Grande Páscoa de Humberto. Epá, aquele trailerzinho. Programa a ouvir. É só procurar no YouTube. Super agradecido. Adorei. Hoje vou tentar fazer menos rants, que é toda a gente, pelo menos me sabe que eu não vou conseguir cumprir, mas não interessa, nem sei por onde começar, tenho uma parafernália de clubes, eu não vou acabar este podcast hoje, isto é só tipo, deixa já começar e a mandar uns clubes fora, porque vida tanto atrás, ainda vou trazer coisas do ano passado, que obviamente mudam para este ano, porque para quem está à procura do domínio financeiro global do planeta, o calendário simplesmente é uma ferramenta da nossa própria escravatura económica. Vamos então começar. Já estou a tripar. Só virem assim sininhos em background, é porque ainda dá para ver da minha varanda um pastor típico a passear as suas ovelhas e cabras, que não é a primeira vez que isso acontece. E agora já está, ok, já está aqui a haver confusão no Skype, mas já toma atenção a isso. Vamos começar como? Há tantas maneiras para começar. Obviamente que são assuntos de 2018-2019. Vamos começar talvez por um update. Um update não, porque nem é recente, porque uma das coisas que os mídias agora têm projetado neste movimento dos coletes amarelos que tem havido em França é que eles estão-se a dissipar por várias regiões, o que não mostra um núcleo tão grande em Paris. Eu não sei se tem para aqui o clipe da Euronews em que a bacana está a dizer que isto está tudo cada vez mais calmo, com carros a arder atrás e polícias a levar com extintores nos cornos. Ela própria tem que tipo mover-se um bocadinho para o lado. Parece aquele trailer estúpido que eu fiz da vitória da seleção francesa com aquele som, é que é igualzinho o som, parece que tipo, foram até ao... whatever. Isto está muito mais calminho, mas deixa-me sair daqui que ainda me está assim a chover coisas que me possam vitimizar mortalmente perante esta uma reportagem ao vivo, que era um grande vídeo no LifeLeak, mas mesmo assim, temos esta percepção agora aqui dentro dos nossos mídia na Europa, ou ocidentais, digamos assim, porque todos cantam em coro, em termos da agenda da manipulação social que as pessoas têm que assumir que é o ponto de partida para continuarmos a progredir por este futuro que está completamente deturpado, mas não interessa. Vamos lá ouvir então, só assim como refresh, uma reportagem dos coletes amarelos, da Euronews também, mas posterior à que eu comentei primeiro. France's Yellow Vest protesters changed tactics on Saturday for the Day of Action in Paris Builders Act 5. Of what have been violent confrontations in the capital. Initially, the capital was quiet, as turnout was much lower. But then pop-up protests began, catching the police on the hop at the Louvre, around the statue of Jeanne d'Arc. In Montmartre. No group numbered more than a few hundred. All streets remained open, and fewer shops were boarded up. Outside Paris, a planned demonstration at the Palace of Versailles attracted just a handful of demonstrators. It had been shut in advance for the day. This is the sixth straight week of protests, and concessions made by President Macron appear to have taken the sting out of the movement, but it has cost lives. The latest, a man in Perpignan whose car hit a lorry that had been stopped in the road by a picket line, bringing to 10 the number of deaths, mostly in traffic accidents. Jacques Stovides. Irónico, como isto também tem uma ligação em relação às alterações climatéricas, porque o próprio Tratado de Paris é que catalisou um bocado este movimento. Irónico como, pronto, acaba por ser o nome do... Como é que eles vão escrever isto nos livros de história do futuro? Ora, devido a um tratado que um misoginista com cabelo de cenoura nos Estados Unidos não compactou, chamado o Acordo de Paris, para salvar todo o mundo em termos ínfimos em relação aos participativos por imposição e por propaganda, do qual o país de origem, do qual dá o nome ao tratado, foi o que mais, digamos, mostrou o seu descontentamento a nível social como um manifesto político com valor, com... Há que dar aqui a palmada nas costas aos franceses. E não é a primeira vez que eles fazem isto historicamente, mesmo. Epá, que uma lição a aprender. E depois tivemos o nosso. E os franceses, o bem que devem estar. Olha, se as eleições fossem agora, com a Le Pen e o Macron, nem sei se o vídeo do Obama safava a situação. Mas então, irónico, não é? Porque senão, se tu tivesse corrido, digamos, da maneira como nós pensávamos, acabava por realmente termos tido e continuarmos a ter anos a fio mediáticos de propaganda negativa em relação à França, mas aposto com vocês que se utopicamente a Le Pen tivesse ganho, a palavra coletes amarelos não fazia parte do nosso léxico. Mas todos os dias ligávamos a televisão e nada havia mais que senão a demonização da primeira-ministra francesa. Utopicamente, isto é seguindo as regras com que nós observamos o mundo à nossa maneira. E depois tivemos, obviamente, a nossa. Eu dou um conselho aos portugueses. Eu acho que, pá, nós temos o potencial. Vamos sacar um bocado do nosso potencial. Nós tentámos imitar a manifestação dos coletes amarelos, que teve uma relevância. Digamos, 0,5% em relação ao jogo do Sporting Porto, que vai dar daqui um bocado um clássico, que é uma definição de clássicos que eu também não uso, mas quer dizer, a disparidade, o voluntarismo, eu também estou aqui armado, sou hipócrita absoluto. Eu nesse dia fui trabalhar, porque tipo, eu estou no privado, man. Eu não posso falhar. E viva a nossa saúde. Senão, meu Deus. Independentemente disso, houve a nossa parte. E os nossos mídias, obviamente, que deram a sua projeção. Invertidamente aos países de interesse, a manipulação é tão grande, mediaticamente, que eu acho piada. Como a Euronews manda água fria para cima da fervura na sua própria reportagem, em que as imagens por trás nem sequer mentem, porque por um lado eles querem o protagonismo de estarem tipo ali armados como quase um repórter de guerra, quando simplesmente a reivindicação dos direitos está a acontecer, e isso é mau. Aparentemente é uma coisa tipo, meu Deus, e estou aqui agora desviei-me, ah, meu Deus, bem, passaram agora reivindicações por mim absolutamente brutais, a polícia está a recuar, Deus nos proteja, porque eu, enfim, já perceberam mais ou menos o contexto. Agora vamos ver. Nós ouvimos a cobertura e aquelas fotos ridículas dos cordões de PSP e simplesmente, enfim, fazem bom trabalho a tirar os monstros, como eles classificam, junto dos caixotes, quando a câmara falha em recolhê-los, porque têm boa capacidade de pegar nas pessoas e deslocá-las de sítio e chamar, dispersar na televisão, tipo, ok, tudo bem, não há problema. Mas, por outro lado, também vamos ver como é que os mídias cobrem internacionalmente a nossa situação. Que, ironicamente, até havia de ser, visto que os mídias têm aquele poder de manipular as mentes socialmente, se eles pegassem mais neste contexto, se eles fossem mais neste contexto que teve que passar do ponto de vista de um noticiário internacional para continuar. Porque, na perspectiva deles, é algo que acaba por mostrar que, tipo, pá, queres reivindicar isto? Este é o resultado que vai dar, de certa maneira. Mas é muito mais incentivador. Só para embelezar a história ao estrangeiro, porque, tipo, se não for o Ronaldo, ninguém fala de Portugal. Ou quando Portugal está a arder, ninguém fala de Portugal a nível internacional. Parece que Portugal, a nossa representação internacional é sempre quando o Ronaldo marca um gol, quando Mourinho é despedido, quando Pedrógão arde, que até houve ali um nicho de turismo que veio cá ver os incêndios, tipo mórbido à brava. Mas tudo bem, agora vamos ver a cobertura internacional sobre o que foi a manifestação dos coletes amarelos em Portugal. Good morning. For the last 2 hours, dozens of yellow vest protesters have been blocking, as you can see, the major accesses to the city of Oporto. They managed to block the roads for some minutes, then the police came and intervened and made them go away. But what they have been doing since then is to cross over and over the road in order to block the traffic. What they demand, these yellow vest protesters, as we can hear them saying they are against corruption. They claim that one of the major problems of our country, of Portugal, is the corruption. But they demand also an increase of the minimum wage to 700 euros. I must say that from January on, the government has announced that the minimum wage is going to be increased to 600 euros. But the problem is that this is the cost, the minimum cost, the minimum rent you have to pay if you want to rent a one-bedroom apartment in Lisbon or in Porto, the main cities. It's why one of the reasons you have this protest today, that is going not only here in Porto, but in 17 cities around all over the Portugal, all over the country. And these people want also a decrease of taxes. They claim as well a minimum pension of 500 euros. They joined, they were inspired by the French Yellow Vests, and they think the cost of living in Portugal is very high for the wages and the pensions people get from the government. E aí está, man. Quem é que não pode concordar com isto, não é? É tipo, dá uma pessoa ouvir uma reportagem deste calibre em Portugal às 8 da manhã. Talvez às 10 e meia já tivesse incentivado até para te juntar. Mas nós como portugueses, pá, irmãos, compatriotas, fogo, man, a gente vê, man, está tudo, man, com a cabeça enfiada no meio do cu. A gente tem que adaptar, nós temos que ser criativos, pá, nós somos portugueses, nós fazemos as coisas à nossa maneira. Boa ideia, coletes amarelos. Mas nós somos portugueses, pá. Estamos neste clima social, do marxismo cultural, que andamos tão a divagar ideologicamente, na maioria, eu estou a falar genericamente, vocês compreendem, que nós não temos aquela garra que reconhecemos que a população francesa tem, fora a turpação mediática também que houve depois dos migrantes a assaltarem as lojas, coisa, mas legitimamente, falando do ponto de vista legítimo, nós temos que ser criativos, pá, e nós somos portugueses. Nós temos o nosso jeito. Eu proponho já um jeito em relação aos coletes amarelos. Mas isto é uma adaptação de uma ideia à cultura portuguesa, como ela está. É como é que a gente pode ser, mesmo tanta destruição em várias vertentes do nosso futuro estar a acontecer perante os nossos olhos, como é que a gente reverte a maré em relação a uma boa ideia como foi os coletes amarelos. Sendo portugueses, como estamos neste momento, realisticamente, a frio. Analisando isto como um político. Era adaptar, talvez, o protesto dos coletes amarelos aos grandes jogos de futebol. Todo o adepto que enche o estádio de qualquer clube havia de ser tão bonito, dentro da sociologia ideológica que nós vivemos em Portugal, havia de ser tão lindo. Um clássico como o que vai acontecer hoje. Sporting Porto, verde, azul. Porque basicamente é isso, os jogadores podem trocar, as pessoas estão a torcer pela cor da t-shirt do indivíduo em particular neste momento que está a ganhar. O nosso interesse, os coletes amarelos, todo o adepto ali, em direto, na Sport TV e todos os canais que são altamente cobrados fora do nosso potencial que podemos assumir como despesa para muita gente. A merda de um jogo de futebol. Todo o adepto que até diz que o seu próprio sangue corre nas veias é da cor da t-shirt do clube que usam, usava um colete amarelo. Naquele momento, o nosso protesto dos coletes amarelos era todos os adeptos se vestirem de amarelo, não deixarem de torcer pela sua equipa, mas só simbolicamente mostrarem ao António Costa com os seus bilhetes oferecidos por etoparas e etc. Na bancada a ver, tipo, isto é o protesto dos portugueses. Eles, apesar de estarem a ver o jogo, estão atentos. Era uma adaptação da ideia dos coletes amarelos dentro do contexto realista que existe em Portugal neste momento. Não era uma boa ideia, não sei. Pronto, para que ir para o meio da rua? O que é que te proíbe de entrar num estádio de colete amarelo? Porque a polícia leva-te mais rápido que um colchão encostado ao caixote. Enfim, por quem o devia fazer, mas às vezes estão mais preocupados em passar multas. Bora adaptar a ideia dos coletes amarelos. Desta maneira, a portuguesar o conceito. Porque só assim, até o próprio adepto era capaz de dizer: eu, como sou do clube do coração e de alma, como gostam tanto de, tipo, se pôr, de despedirem-se da sua própria humanidade em nome de algo que também é corrupto e corporativo, com ligações a sistemas bancários e etc., que as SADs até tomam as rédeas, porque quem tem o dinheiro é quem manda, Bruno Carvalho e etc. E isto é um espetáculo. Mas acho que era uma boa ideia adaptarmos a ideia dos coletes amarelos. Podemos reconhecer, os franceses conseguiram bastante com esse protesto. É de lhes tirar o chapéu. Ok? Pronto. Ah, então vamos migrar para outros lados. Então agora tenho que preparar isto para outros clipes, completamente diferentes. Nem sei bem onde é que é de começar. Ok. Pronto. Dia 19, a HBO vai estrear um filme sobre o Brexit. Porque, obviamente, o Brexit está a ser um assunto muito complicado. O que vale é que a divisão na Casa dos Comuns acaba por ser um bocado entre o no deal. E o no deal era o ideal, man. Fuck that. Porque depois falam em tantos obstáculos, têm tanto medo de um dos antigos impérios não conseguir se regir a si próprio, como quando já teve até ilegitimamente e continua a ter tipo disputas territoriais a nível mundial, que pá. Cada assunto desses é complexo demais para ser discutido, mas a ironia do quão. E depois a facilidade que eles têm de realmente praticarem um Brexit sem no deal, porque não estão integrados na zona euro. O Centeno não lhes toca. Não, sempre usaram o dinheiro deles e pagaram a penalização estes anos todos. Por isso é que este acordo que a Theresa May, que sempre foi anti-Brexit, mas vai lá, ainda teve a decência de ouvir o respeito do próprio povo e a vontade deles, acabou por hipotecar a coisa tipo dentro de um agrado do Juncker, e mesmo que o Juncker e tudo o que ele representa parece que é alguém. Epá, o nível mediático que gozam com o Trump. Por várias razões. A coisa está-se a tornar uma palhaçada, vamos ver. Há muitas razões que eu podia dizer, porra, as auditorias do Pentágono não funcionam desde 2001, que há 2,3 trilhões que não conseguem ser alocados, e quando falamos no custo de um muro, comparativamente ao que o complexo industrial militar americano leva, fora o dinheiro que espalha para fora para aumentar o conflito, apesar de toda a gente não parece querer reconhecer em relação nem sequer a quem é que essas guerras são feitas por, como o aumento e a escalada do conflito mundial para comprar sempre os recursos deste mundo ocidental se estar a destruir a si próprio. E já vamos falar do Congo, mas no próximo segmento, certeza. Acaba por ficar tudo de uma maneira extremamente ridícula. E já existe então, dia 19, vem o filme, obviamente que vai ser uma peça de propaganda, em relação ao que o mundo não só tem que achar mediaticamente, como a burocracia tem demorado tanto tempo que até dá para produzir um filme de propaganda. We're about to ask the biggest question in a generation. In or out? And we need a leader. How to change the course of history? You have to hack the political system. Hack it? I'm talking about altering the matrix of politics. Social media platforms are designed to find like-minded people. Our software will locate and target people that no campaign has ever targeted before. People who don't and have never voted. 3 million extra votes that the other side have no idea exist. This is an insurgence against the establishment. We will build something that will restack the odds in our favor. What are your expectations, realistically? To create the biggest political upset since the fall of the Berlin Wall. Very large. Yes. Let's take back control! Lá está. Aqui está tudo o que tem a ver com manipulação. E até foi aqui falado neste clipe. Portanto, isto é um filme. Isto é quase como uma reafirmação da colusão russa, em relação a que trouxe tanta coisa ao de cima que, ironicamente, não era o que era esperado dentro desta campanha, como, por exemplo, o Facebook ter que abrir melhor as cartas em relação ao Big Brother, que é dentro das nossas vidas, e como a data é vendida muito levianamente, e os algoritmos que são, obviamente, tipo corruptos em termos das próprias pessoas, que são os usuários, às vezes até mais famosos, ou não passam de bots, ou são um alter ego da sua própria identidade na vida real, em coisas que não resultam, mas há coisas que resultam. Isto está interligado para já, não nos vamos esquecer deste tópico, mas realmente aquela referência dos 3 milhões, vou já aproveitar para mandar aqui uns clipes fora, é por causa deste assunto que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, porque esta é a última tese dentro dos génios da informática, que controlam realmente sistemas que podem puxar a data útil para mudar tendências. A estes keyboard warriors, como sabem, são bastante vulneráveis em relação a alguém que apareça absolutamente comprado para disseminar mais a sua ideologia. It's estimated that millions of people who voted for Barack Obama in 2012 stayed home during the 2016 presidential election, and many of those non-voters were black. For this political season, one big question is whether African Americans still feel like they have a home in the Democratic Party, a party that year after year depends on their votes. NPR political correspondent Asma Khalid reports from Cleveland. Many black voters I talk to say they have been loyal Democrats for years, and yet hardly anything has changed in their communities. Ifeolu Claytor is a 23-year-old working with the Ohio Young Black Democrats. He says his party has taken black votes for granted. And that's something that needs to change, clearly, because black millennials will just stay at home. It's not 1980 where people are still like kind of fresh, like our parents just got the right to vote. Claytor feels like Democrats are too focused on courting middle-class white voters. Focusing on waspy middle-class issues is not going to win in 2018 or 2020. But his friend and fellow Democrat, Gabrielle Jackson, insists the situation is improving. In 2016, she says some candidates simply refused to engage with black voters. This year is different. We've had almost every gubernatorial candidate, we'll have them all by May, by the primary, come talk to us about our issues and things that affect them. And Jackson says if politicians don't, they shouldn't expect votes. These people are recognizing that in order to win, you cannot ignore us. Então, o que é que está a acontecer aqui? Há aqui um sistema que está a ficar antiquado, porque lembrem-se que este tópico foi pegado através do Brexit. Ou foi ali uma menção dos 3 milhões. E esta estimativa dos milhões é exatamente este exemplo que foi dito no trailer daquele filme. É exatamente isto que se referiam. Porque o que estão aqui a tentar apresentar é um modelo em que o cidadão afro-americano tipo, está a ser excluído racialmente do próprio Partido Democrático devido a estas táticas de manipulação social que andam a ficar antiquadas dentro deste mundo das redes sociais e da colusão russa e do dinheiro que foi gasto por empresas privadas no Facebook para fazer publicidade às suas próprias empresas, que por alguma razão isso é algum tipo de justificação em relação até à deterioração das relações diplomáticas que a Rússia e os Estados Unidos estão a ter, porque o Trump também tem que responder ao seu patrão. Está aqui a acontecer realmente uma revolução que até catalisa o Blexit, que já mostrei clipes, que é o movimento realmente está-se a descobrir que afinal muitos representantes e ícones do Partido Democrático afinal eram mais a favor de algum tipo de exclusão social do que realmente da liberdade, fora a Guerra Civil Americana, que era um podcast só por si. Acabamos por ver mais uma vez este movimento ideológico do marxismo cultural a dar um tiro no seu próprio pé por ser picuinhas demais e não respeitar a lógica e o bom senso comum de qualquer ser humano. Ou seja, o próprio veneno continua-se a virar contra quem anda a meter o veneno no poço. Também é uma referência muito fixe. Mas vamos ouvir a segunda parte, sem esquecer que isto vem do Brexit, já voltamos ao Brexit, e até como é que isto vai ser possível depois ligar à ecologia, não sei, mas eu tenho aqui os clipes para isso. Independentemente disso, o próprio Brexit, que é algo que a gente aprecia, vai se tornar em algo que é um modelo que estamos a ouvir neste momento, as marcas do quão antiquado está a ser dentro da manipulação social, e estamos a assistir uma migração ideológica do ponto de vista de quem manipula qualquer sociedade que esteja responsável por esse trabalho como alguém que seja o líder de uma campanha de um político qualquer contratado a peso de ouro para fazer o seu trabalho. As ferramentas estão a mudar, como a tecnologia está a mudar e como tudo o que o Facebook trouxe ao de cima com o Cambridge Analytica e tudo isso, estamos a assistir perante os nossos olhos a novas formas de manipulação ideológica e temos que estar atentos. Este assunto é um bocado enfadonho, mas temos que estar atentos ao que vem aí pela calha abaixo. Two reports out today provide the clearest picture yet of the extent to which Russia went to influence voters ahead of the 2016 presidential election. The reports focus on a Russian troll factory's use of nearly every major social media platform, from Facebook to YouTube. NPR Justice reporter Ryan Lucas has combed through the documents and joins us now. Hey, Ryan. Hi there. So who exactly authored these reports? Well, this is the work of private researchers and cybersecurity experts, and what they did is examine the activities of this Russian troll farm that we've talked a lot about. Now, the reports are based on data that the social media companies and the Senate Intelligence Committee provided them. Important to remember that the committee is investigating Russia's interference in the 2016 election. Right. It views its role as getting to the bottom of what the Russians did and then explaining that to the American public. That's why we're able to see these reports. That, of course, stands in contrast to the special counsel's investigation, which is focused on criminal conduct and prosecuting those who broke the law. What do these new reports add that is actually new? Right. Well, first off, what they confirm bottom line is the big picture conclusions that the U.S. intelligence community came to, which is that Russia's social media manipulation was designed to sow discord, to divide Americans, and to hurt Hillary Clinton and ultimately to help Donald Trump. But they also provide a greater level of detail than we've previously had. They show that the IRA built up fake personas across all sorts of social media platforms that lent them legitimacy. But what's really interesting is the research shows that the Russians specifically targeted African-American communities at a higher rate than any other. And the Russians also pushed voter suppression narratives to a degree that social media companies themselves have played down. So, okay, so you say the Russians targeted African-American communities more than any other community. How did they do that? Well, these efforts were focused on developing an audience and even recruiting assets, so people to act in the real world to, say, stage rallies. Now, one of the reports says that a main message that was pushed to African-American voters was that it was best to sit out the election, to boycott the election. Okay, that served their interests. This is to suppress turnout. Right. And then one example of a fake persona that was created by the IRA that got a lot of traction is an Instagram account set up with the username of @Blackstagram, and it had more than 300,000 followers. One of the things that these reports made clear is that the Russians leveraged every major social media platform. Instagram had largely stayed under the radar. That's no longer the case. These reports say that Instagram was actually a huge part of Russia's efforts online. For example, one of the reports says that fake Russian content on Facebook received 76.5 million engagements. On Instagram, fake Russian content earned more than two times as many engagements as that. And researchers say, importantly, looking ahead, that the Russians have shifted a lot of their activity to Instagram since the election. Which is an important point. The Russians are still using social media to try to influence Americans, right? That's absolutely right. And it's a really important point to make, that Russians continue to use fake accounts on these platforms for nefarious purposes. E pronto, e aqui tivemos a justificação tecnológica mais uma vez pelas provas ínfimas que eles têm da justificação em relação a que algumas empresas privadas a mando Putin influenciaram, e agora ainda por cima os democratas cometeram o erro de pisar o seu próprio pé e dizer que a influência foi direcionada a 3 milhões de eleitores afro-americanos, como eles gostam de auto-intitular, acaba por ser um tiro no próprio pé dentro deste modelo que está a ser usado em termos de manipulação social, que está a ser antiquado. E não nos vamos esquecer novamente que estamos a falar de algo que o Brexit nos trouxe. Como é que isto vai ligar tudo? Isto vai ligar tudo, e perdoem que esta parte é mesmo um bocado enfadonha, mas eu vou já agora mandar aqui uns clipes fora, porque basicamente o que é que também foi aqui descrito é que empresas no Silicon Valley, nos Estados Unidos, que não fazem mais nada que fugir ao fisco e não pagar a fatia que deviam, vou falar para vocês, Apple. Como é que é possível, tipo, termos este desespero intelectual escondido através de um jargão tecnológico que pode passar por cima de muita gente, grandes usuários todos os dias que são participativos e dão o poder a estas empresas para manipular até a informação desta maneira e permitir aos próprios liberais e marxistas cometerem estas gafes ideológicas porque eles próprios andam a competir entre si próprio, é quem é que consegue ser mais, desculpem a expressão, coninhas social para defender tudo e mais alguma coisa em troca de um voto para corromperem a alma e hipotecarem o futuro. Deixem-me aproveitar neste momento para mandar assim uns clipes fora em relação à porcaria, afinal, o que é que estamos a falar? E isto é a culpa. O veículo está mais que explícito, mas a culpa parece que continua a ser posta em cima do Putin, em que isso acaba por ser um discurso hipocritamente racista, que é o que os democratas dizem, acusam o seu próprio concorrente de o ser. E depois passam notícias assim. Companies like Microsoft, Spotify, Amazon, Netflix were given access to far more Facebook users' data than even Cambridge Analytica, the British PR firm that collected the data of 87 million Americans in a bid to sway the 2016 presidential election for Donald Trump. The data sharing appeared to violate terms of a 2011 consent agreement with the Federal Trade Commission on user privacy. E pronto, ok, então parece que existe aqui uma responsabilidade qualquer. Mas, de qualquer maneira, o que mais é que eu tenho aqui? And in Germany, workers at Amazon warehouses have gone on strike during the busy Christmas shopping season. This is Amazon worker Marcus Wolf. Damit wir irgendwie bessere Arbeitsbedingungen bekommen. We want better working conditions and respect for our work, which would mean extra money for vacations and Christmas, something we deserve. Os trabalhadores da Amazon são realmente forçados a cotas e depois, tipo, as mesmas pessoas que passam a sua badocha sentada, e eu não estou a dizer que não usem o Amazon, calma, só estou a dizer que aquelas pessoas que até veem o potencial de lhes entregarem o papel higiênico em casa estão a praticar um estilo de vida um bocado sedentário demais para depois serem os keyboard warriors que patrocinam o comércio local, mas são contra as touradas e etc. Esquisito. Mas lá está, depois, isto são aquelas coisas que não nos vão estragar o Natal com este tipo de informação, não é? E o que mais é que então podemos pensar em relação a esta colusão russa com estas redes sociais? Twitter says it's investigating whether state-sponsored hackers were able to gather personal data from its users. Twitter says the hack could be related to unusual traffic from IP addresses in China and Saudi Arabia. É lá, eu não ouvi os russos aqui depois no final, tipo dentro da suspeita, mas será que nós temos mais? Eu sei que tenho aqui mais. Aqui um clipe também do Twitter em relação àquele hack alemão. Mas a gente não se vai esquecer do Brexit. Tenham calma. Olha, por exemplo, aqui também temos um clipe, epá, aproveitar para mandar fora já agora, de como nós aqui no mundo ocidental podemos vir a combater a pobreza em nome... Enfim. California Public Utilities Commission set to vote next month on a proposal to tax your text messages. State regulators say the money would be used to support programs that provide phone service to the poor. It's unclear how much, though, that you'd have to pay per message. The wireless industry and business groups are fighting the plan. They say that it could cost phone users an extra $44 million a year. They also say the proposal is unfair because services like Facebook's Messenger and Apple's iMessage wouldn't be hit with this new fee. Ok, pronto, então já agora, por que não cobrar pelas mensagens que enviam, que foi exatamente o engodo, mas agora que as pessoas dependem, até pode ser uma boa ideia, isto pode ser migrado em várias tendências, porque as pessoas realmente andam a trocar mensagens com tanta coisa que não interessa, por que não mandar um pão? Por acaso também, não sei se já repararam, não houve assim grande publicidade devido a estes eventos que houve no Natal, como é que costuma haver sempre a cena da Somália e da Unicef e compro os cartões e não sei o quê. Parece que este ano, pá, os somalis estão-se a safar bem. Eu por acaso não reparei nada, mas só foi assim e veio-me à cabeça. Onde é que está? Vamos falar do Peter mais um bocadinho. In Germany, hundreds of politicians at all levels of government have been hit by a massive data breach. It reportedly includes addresses, cell phone numbers, credit card details, internal communications. At least some of it was leaked through Twitter. We don't know who's behind the breach, but officials say all but one party was specifically targeted. Mas em conclusão, a vitória do Trump foi exatamente os russos que utilizaram estes pequenos problemas mais que previsíveis nas redes sociais, porque nós temos que saber o que é que andamos a fazer. Eu não sei se ando a fazer lá grande coisa, mas É exatamente isto. E a própria justificação, por um lado, continuamos a ver no lado ridículo da balança, além da desaprovação autêntica que os globalistas estão sempre com uma esperança enorme que o Brexit não aconteça, porque os parasitas financeiros de Bruxelas e do BCE, do FMI, do Banco Mundial e essa gente toda, que até às vezes tem primos e irmãos que sentam nas chaves dos clubes, que toda a gente vive ao silêncio e está a ver este grande clássico, que é a tal palavra que é levianamente usada na minha opinião, mas não interessa, estão distraídos com... As tendências estão a mudar e estão tanto a mudar que o aproveitamento político já começa a vir ao de cima. E então vamos falar do Brexit e interligar estas tecnologias todas. Houve aqui uma exceção. Uma pessoa tem que ser justa com a informação que obtém. E esta é a parte que realmente, apesar de a ideologia de quem provavelmente me esteja a ouvir, ou não, acaba por... Acho, como todos nós, como indivíduos, acabamos sempre por nos questionar a nós próprios até que ponto é que, ou o porquê que eu acredito no que acredito, por dizer assim. E agora está aqui uma nova armadilha que nós vamos ter que tomar atenção novamente, porque até um movimento que nós dentro da nossa credibilidade acreditamos e se calhar desejamos secretamente, não publicamente, porque é suicídio social, falar de um Portugal exit por causa das regras do jogo que estão a ser aplicadas, acaba por ser um bocado, porque não é o que vive na psique, porque o português até é capaz de discutir com o indivíduo como nós esse tipo de assunto em nome da Inglaterra, que nem sequer é a pátria dele, de uma forma tão fervorosa que nem sequer dá para saltar para um tópico como o Portugal Exit. Quanto mais a insanidade termos a nossa soberania financeira monetária, a nossa moeda. Ui! Os obstáculos são imensos, a propaganda fala de altifalante, que é brutal. Mas a própria campanha do Brexit teve algum sucesso, porque alguém por trás, que deu uma conferência de imprensa, deixa lá ver se eu saco aqui o nome, Dominic Cummings, que é um nome que dá para fazer uma chalaça muito facilmente, que teve à frente um movimento do pró-Brexit, que trabalhou para as pessoas certas, dentro do que nós achamos que foi a decisão correta dos ingleses e continua sob ataque a qualquer ponto ou vírgula que seja dito por alguém que represente ou tenha influência no processo, acaba por ser algo que também está, digamos, no patamar de cima da próxima ditadura ideológica social em nome da democracia. Ah, podia saltar para o ponto tão facilmente agora. Mas vamos ouvir esta parte um pouco enfadonha, mas isto é o que vem, mais uma vez, pela calha abaixo, e veio em nome, e nós nem demos por nada porque já estávamos, digamos, convencidos ideologicamente da necessidade de até se propagar aos próximos Estados-membros dentro da nossa visão, que é o radicalismo do século XXI, porque os papéis se inverteram. Vamos começar a ouvir esta parte enfadonha, mas na minha opinião importante, do que o futuro nos reserva em termos de nos questionarmos a nós próprios do que nós próprios pensamos. So we worked out essentially what our core message would be, and it had it was very simple, had arguably say five elements to it. The first was the theme of take back control, note the word back, triggering loss aversion, the feeling that something has been lost and we can regain what we've lost, which I think was interesting. And it worked on different levels. The most obvious level was we've got to take back control from Brussels, but it was also, and I think David Cameron and George Osborne didn't quite appreciate this, it was also about taking back control from of the system itself. It was, for a lot of people, take back control made them think, yeah, these are the guys who screwed up the economy, who drove it off a cliff in 2008, whose mates are all the Goldman Sachs bankers and the hedge funders on massive bonuses. us mugs on PAYE are the ones paying the bills for this. We'll show those guys. We'll take back control from you lot in London. And I think that was a powerful feeling. Portanto, aqui como introdução, e pode parecer um bocado vago, mas as peças já se vão encaixar. Isto basicamente é um gestor e um gerente de campanha. Pago. Pode ser contratado por quem tenha o dinheiro certo. Que desenvolveu este modelo inovador. Que vai um pouco mais além. E como vocês ouviram, de alguma maneira, ele é um... Digamos, está no mercado... Está a tirar debaixo do chão e com sucesso este novo modelo de manipulação social em termos de voto, a utilizar as redes sociais, mas não na forma que nós ouvimos nos clipes anteriores, dos democratas estarem a dar um tiro no seu próprio pé enquanto já estão a perjurar a própria massa eleitoral, que são as minorias, segundo eles consideram, que falam mais alto que as maiorias, ironicamente, mas eles próprios já estão a atirá-los para baixo do comboio. Para justificar a vitória do Trump, continuam com aquela dor de cotovelo, porque o ego vem sempre ao de cima, e depois os aliados em relação a vários fatores que existem por trás da cortina têm que defender a todo o custo e a racionalizar ao máximo, e têm sempre a máquina dos mídias para projetar a sua estupidez, como se fosse a verdade normal. Temos aqui um homem que está a comer as fatias dos dois bolos, porque ele próprio, por um lado, está num mercado... que está a competir e a fazer crescer a sua própria reputação, ao ponto que já anda a dar palestras, a ensinar o que ele quer dar, porque mais cartas debaixo, digamos, na manga ele tem para dar, daí a especialização dele. Defende, de certa maneira, como ouvimos aqui, o problema destas firmas privadas com o seu próprio rating classificam o quanto o nosso dinheiro inventado vale em relação ao trabalho que nós fazemos todos os dias, como a Goldman Sachs, mas ao mesmo tempo... está a competir dentro daquele modelo económico que é realmente ditado dentro da economia mundial que existe neste momento. E ele está a jogar o jogo geopolítico ao maior nível. Por mais vago que pareça, ele foi buscar uma fatia de cada bolo, por assim dizer. E não é por aí que eu tenha nada contra. A gente, pelo menos, temos que admirar a sinceridade de isto estar exposto e, para quem toma atenção, perceber as novas regras da manipulação social que vêm por aí. Porque as pessoas ainda estão agarradas, é como eu sempre digo, a rádio para a televisão para a internet. E as pessoas ainda estão muito agarradas à televisão e isto é o veículo. É a porcaria da internet. So we had to do things, we had to take risks and we had to do things in a slightly new way. So one of the basic things that I did was I brought in a team of physicists who essentially looked at campaigning from complete first principles. And what they did was they simply scanned around the world and they said, what studies have been done on issues of turnout and persuasion that actually have good maths behind them to support and have been replicated and we can actually have confidence in? And they basically filtered them all out and came back to me and the team and said, here is a small selection of things of actually high quality or reasonable quality work which you can rely upon. And here are the principles that you can see in these studies that have been replicated with randomized controlled trials and whatnot in the States. We basically created a checklist of what these things were, and we built the communications team around trying to exploit each of these elements which the physicists found. They also constructed models to help direct resources for the ground campaign, so where do you actually send your activists, and the digital campaign, how do you actually do that in a scientific way. And essentially, you had streams of data coming in from all sorts of different ways, the website, email, on the ground, canvassing, social media, blah, blah, all of this stuff, traditional polling, all of this stuff coming in, and you had the data science people sitting at the heart of the operation, and essentially taking our core messages and just running experimentally a whole bunch of different things on Facebook and elsewhere, and then figuring out what things work and what things don't work. We started off with relatively small amounts of money just to run this experimental process. Portanto, basicamente, a experiência que está aqui é que ele pegou num modelo que nós muito genericamente, como clichê, podemos dizer, que é o financiamento de George Soros em relação a todos os distúrbios sociais, e tentou recriar um mesmo, a ver onde é que a reação estava negativa, mas a usar a mesma técnica. subversão. Né? Que eu estou sempre a dizer, a gente vive uma vida sempre rodeados dela e mete-nos nojo, ninguém perceber, mas também não dá para, digamos, aumentar os nossos números se não formos, de certa maneira, subversivos. Se a gente der logo a refeição completa sem ensinar a cozinhar aquela merda, não vai dar, tem que ser progressivo. E isto é algo que este gajo percebeu, Dominic Cummings, mais uma vez, nome hilariante, mas hilariante uma porra, porque o trabalho dele cruza várias disciplinas políticas ou ideológicas que nós possamos pensar. E ele esteve na linha da frente do sucesso que foi a campanha do Brexit. E isso também tem que dar um comentário dentro das nossas próprias cabeças. Porque independentemente de nós termos sofrido esta manipulação pessoalmente, porque isto foi direcionado ao povo inglês, a utilizar as redes sociais, e se querem falar de colusão que nunca foi provada com a Rússia, aqui está. E não falta mais do que colusão arbitrária para quem quer explorar as redes sociais e a sua base de dados que compilam em relação a nós. A nossa sorte é que a gente sabe que é tudo praticamente mentira, na maioria. Este homem despiu-se de todos as barreiras ideológicas e está simplesmente a fazer o seu melhor trabalho. É como se fosse um gerente japonês a falar dentro da nossa língua, o que faz impressão. We did a new kind of polling, so I'm sure all of you know the polling methodology used throughout the world is essentially the same system that was invented in the late 1930s. And the idea of it is, you know, you take, roughly speaking, a 1,000-person sample, and if it's random and representative, then you can rely on the mathematics of the normal distribution, the famous bell curve, and that should give you a pretty accurate picture of what people think. For various reasons, that is becoming harder and harder to do. Happy to answer questions about why that is. But leaving that aside, what the physicist said was, this is actually not the way that you would invent polling if you were going to invent polling now. The way actually to do it is take massive samples of hundreds of thousands of people, ideally actually millions of people, but say hundreds of thousands of people, and then use machine learning, and you will actually have a system which is faster, cheaper, more accurate. And another has another great advantage, which we exploited, which is that if you do these very large sample surveys, you then have subsample. You can define the demographics that you interrogate yourself. And what we did was we basically used the exact same categories for the demographics that Facebook uses for its digital advertising platform. So we sucked in data on the precise same basis that Facebook marketing allows. And then we had, therefore, large subsamples of the overall polling samples, which you could actually rely on. And then you could take that data and plug it straight back into Facebook. So we could say, for example, we will target women between 35 and 45 who live in these particular geographical entities who don't have a degree or who do have a degree or whatever, et cetera, et cetera. And because you've got very large samples, you can actually get useful information on those kind of relatively small breakdowns. Por isso, basicamente, ele está a integrar o seguinte, que é algo que nós fazemos próprios com a tecnologia. A parte humana tem que entrar em ação. Não é a parte falsa e esconder-te por trás de um espelho digital. É a parte do sermos analógicos um bocadinho ainda dentro do nosso universo real, com a vantagem de termos acesso a este universo digital. É viver de outra maneira. Este gajo foi um grande espertalhão. Ele foi buscar a data que as redes sociais vendem tão facilmente e barato. Algo que ele queria fazer e utilizou o fator humano para confirmar com as botas no chão, digamos assim, como os americanos gostam de usar a expressão em particular, ver se real a própria veracidade. E não só inventou um business plan, está aqui subentendido por baixo do tapete, que ele próprio vende a data com um maior nível de fiabilidade de volta, como até consegue manipular então os núcleos em que vale a pena investir o dinheiro da campanha, seja lá de onde ele tenha vindo, nos núcleos sociais mais fáceis de realmente manipular através de uma triagem bem feita de redes sociais que assinalam núcleos e pés no chão, seres humanos a interagir com as pessoas certas, a canalizar os seus fundos de uma maneira mais eficaz, a utilizar, digamos então, a colusão das redes sociais. Mas, mais uma vez, este gajo teve à frente o movimento Brexit. So we did all this. And we, as I said, we essentially ran a whole series of experiments based on what we found in the conventional polling and the focus groups out in the digital world, and then filtered what worked. And then we held back almost all of our budget, and then we basically dumped the entire budget in the last 10 days and really in the last 3 or 4 days. And we aimed it at, I can't remember exactly, but I think roughly about 7 million people saw something like, I think, 1.5 billion digital ads over a relatively short period of time. And in parallel to that, you had the whole ground operation, which were also, to begin with, they were quite skeptical about this. What the hell is some guy who babbles on about quantum mechanics? What does he have to tell people who, like me, have been going out to leaflet on doorsteps for 30 years? So people were very skeptical, but the people on the ground, you know, if you're doing that job, you actually respond well to things that work. So very quickly they came back and said, actually, these boffins have sent us to the right place. It's unbelievable. These are our people. So quickly that kind of trust issue was sorted out inside the organization, and the ground team were happy to go where the data suggested that their efforts would be most useful. Este clipe é bastante significativo, porque basicamente é uma admissão em relação a vários fatores que ele está a usar. Isto é um bocado como a campanha do... Pronto, vamos usar o clichê do Hitler, nos Beer Gardens, em que basicamente haviam agentes de campanha eleitoral que interagiam com as pessoas e tinham conversas para convencer de boca a boca a opinião pública. Ele foi exatamente buscar o mesmo modelo que já aconteceu historicamente, com a vantagem de se poder focar em termos de censos e gastar o seu dinheiro à última da hora, que é outro fator gênio também, de como o Trump até fez também, não como os democratas e todos os candidatos à presidência americana que nós vivemos, gastam o máximo dinheiro desde que podem para mostrar algum tipo de ostentação em troca de credibilidade política, quando às vezes mais vale gastares uma injeção financeira grande à última da hora para os indecisos, porque isto também é outra piada que nós temos que assumir pessoalmente, os indecisos, não. Eu não acredito a 100% no que eu acho, mas o que eu acho já é qualquer coisa que me permite não ser tão indeciso no mundo que me rodeia, pelo menos pessoalmente. Eu não estou a ver o cenário em que eu intelectualmente mandem, porque lembrem-se que, como eu disse, em 7 milhões de pessoas que focaram, mandaram 1.5 bilhões de publicidade direcionada. Eu, como meu ad blocker, nem sequer vejo nada, man. É fútil. Mas é assim que as coisas estão a ser atacadas. E qualquer um de nós é vítima, porque o sistema está completamente sofisticado por pessoas que ele até próprio, nós notamos da maneira como ele fala, ele era pró-Brexit. Ele vomitou a sua própria alma com a sua crença neste modelo que acaba por ser um misto tão subversivo como a subversidade que nos domina. Isto é que é o gênio da coisa. O homem é que estava com o coração no sítio certo, mas nós temos que admitir, de certa maneira, que as técnicas que ele usou são altamente manipulativas e subversivas ao ponto do nosso inimigo. Sense with the art of war. É mesmo assim. Ou, mais medievalmente falando, fight fire with fire. Perfeito, é que este gajo está no nosso lado, e se eu estivesse a fazer a deconstrução contrária em relação a qualquer coisa que ideologicamente a gente odeie, era muito claro, mas nós próprios já estamos a encaixar no campo, está a ser rentável. O tal crescimento da direita que falam na televisão é isto. E não custa nada depois os outros subversivos adotarem a mesma tática, porque isso é o que eles fazem de bem. Isto é o que parece que falta reconhecer ao povo socialmente. O contexto manipulativo em que nós andamos a viver. E mesmo que seja um cavaleiro branco a tentar salvar a nossa dignidade, seja lá onde for, em qualquer lado do mundo, temos que estar de olhos sempre abertos, porque quando isto for usado pelo lado dos papalvos, os números aumentam exponencialmente em relação ao que nós achamos. Vamos continuar a ouvir. Prometi que era chato, mas eu acho que é importante. Why did this happen? Was it just immigration? No, it wasn't just immigration. Giving people a chance to vote for the NHS as well as voting against the EU Without that, then the economic scares of the establishment would have been too powerful and we would have lost. Could we have won without immigration? Absolutely not. The reality of it is that those three big forces that I talked about created the conditions in which we could win. But then you had the government making a series of big mistakes, and you had our team which managed to exploit it. And their mistakes essentially were their renegotiation was a disaster. Unlike in 1975, when Wilson pulled the same trick, there he persuaded people that the relationship had changed, and therefore the polls moved. This time, no one believed what Cameron came back with. And in particular, Cameron never understood the danger for him of coming back and saying essentially nothing had changed on immigration. They also, I think, ran a bad campaign. They relied on people on MNC Saatchi and various big advertising agencies who did a fairly rubbish job. And they lived in the bubble. And you can see that in the last 10 days after the terrible murder. They essentially ditched their whole campaign and stopped talking about economic risks and turned the whole thing just into, well, we're the good people and you're the bad people. Because that was the self-reinforcing culture that you heard in London. Whereas in fact, as soon as you went outside the M25 and did market research, the rest of the country had a totally different reaction to the murder than better educated, richer people living in London did. E lá está. E aqui tivemos, mais uma vez, vários fatores. Para já o denominador comum mais baixo. Ele pegou na tese, basicamente, a migração, que é uma tese que é usada contra nós em vários vertentes e fatores. Mas soube usá-la em seu proveito, porque obviamente soube sacar aquela revolta que só pode ser obtida, como todos nós sabemos, com uma interação em pessoa, que foi o que ele utilizou, o plano de dados, que estava disponível à venda pelo preço certo, que não é muito caro para tipo uma organização como esta, financiada por quem é financiado, para levar a sua avante. E o que é engraçado é que este homem fala de uma maneira como está a aprender com os erros ou o que está a falhar. O gajo é de visão, mas por mais que tenha sido vantajoso dentro deste conflito que nós nos divertimos a comer pipocas à frente da televisão, a ver a manipulação social em desespero, a tentar inventar o máximo de mentiras, como esta colusão com o Trump, que nunca mais vai a lado nenhum, nem sequer tem alguma prova de jeito, a não ser estas merdas virem ao de cima, ao ponto que acaba por haver pessoas como estas. As coisas andam mesmo complicadas, e um keyboard warrior nunca pode ser mais incentivado do que alguém lhe relembrar que o seu próprio direito de voto pode mudar dentro da ilusão das duas caras da mesma moeda, possa fazer através de um voto. E aí convence os tais indecisos, porque, mais uma vez, indeciso é uma merda. A gente anda com a pestana aberta, não é indeciso, é cético. Cético. Então vamos lá ouvir, para rematar, então, a crítica que ele próprio dá ao modelo americano, que é o nosso modelo também. Deixemos-nos de ilusões. E se o Bloco de Esquerda aprende esta receita, nós temos que estar com a pestana aberta, meu. Porque, olha, bem, posso ofender algumas suscetibilidades a dizer cristas, mas duas caras da mesma moeda. Uma fala sem memória, uma fala sem experiência. Enfim, ponham lá quem for em qualquer coisa. A última parte, só para nos prepararmos para o que é que vem aí no futuro, até que pode passar ao lado de pessoas que a gente respeita. Isto pode vir a acontecer, porque isto é altamente sofisticado. And our campaign took advantage of it. You know, we operated on very, very simple, tried and tested rules that work about organisations. We kept the MPs out of all management. No MP had anything to do with the management of the campaign. It was run by about 6 or 10 people, the oldest of which was me, the youngest of whom was 21. So we kept this team small. They worked extremely hard. They made a lot of sacrifices. And they focused on the public, not on the media and not on the insider game. I think in the long run, some of the things that we try to do, you can see all the parties now are trying to learn from. All the parties are trying to learn from some of the things that we did. I don't think they've done a very good job, either of them, in this last campaign. The reality is that most communications companies are populated by bullshitting charlatans. And most of them should be fired. And I think that in the next 10 years, a massive chunk of them will be fired. And people in Silicon Valley and others will increasingly take over this industry the way that they've taken over other industries. And if you've got a not very good degree in English or gender studies or something like that, then you're very rapidly going to get, I think you're going to get fired. And the industry will go through the kind of change that other industries have seen. Estes aplausos que só viram no fim foi obviamente de pessoas que estão no ramo, no campo, que têm uma mente não tão dentro do coração, que foi aqui que ele encontrou o sistema para capitalizar dentro da sua própria ideologia algo que ele conseguiu com sucesso, algo que nós defendemos. Está aqui um perigo. Esta gente que aplaudiu, de onde é que vem? Vão ser contratados por alguém. Está aí o novo, a interação, a junção entre novamente o recordar o ser humano, que é algo que nós defendemos. Através do uso das novas tecnologias. Começou com uma causa nobre. Daí haver aquele breakthrough tão grande na cabeça dele, porque ele estava com o coração. Este homem deve ter passado noites sem dormir a pensar no problema. Mas agora que ele encontrou a solução porque usou o coração, cuidado. É a minha reserva. Está aqui algo que vai ser usado subversivamente a troco de dinheiro inventado por alguém que simplesmente quer o seu conforto financeiro. E nós não podemos criticar alguém que esteja na posição de o fazer por alguma razão. Nós temos é que estar atentos a esta nova técnica de subversão. Porque o que é que nós faríamos no lugar dele? Se calhar exatamente o que nós estamos a fazer, porque todos nós já chegamos a algum ponto dentro da nossa cabeça que aquele ditado, se não podes ganhar, junta-te a eles, acaba por quase fazer algum sentido. O problema é depois, eu depois tenho que me deitar na minha cama e eu não consigo viver comigo próprio assim. Não dá. Mas isso sou eu. E agora vamos já saltar, não de país, mas basicamente da ideologia que tem sido propagada por outras mentes, em que tudo interliga, como por exemplo o Brexit e o aquecimento global ou as mudanças climatéricas, dentro deste modelo de manipulação social que a gente vive, cada vez mais sofisticado, como é que estes movimentos aparecem que nem cogumelos? E irónico, este clipe tem um ponto cómico, já é dia 13, este clipe tem um ponto cómico, que é a forma como os manifestantes demonstram o seu protesto na via pública para se mobilizarem, esqueçam as correntes, esqueçam várias coisas, quer dizer, temos aqui um movimento ecológico que utiliza cola epóxi, super cola, amigo do ambiente a dar com pau, e depois estarem a usar super cola para se solidificarem num sítio qualquer, mas com o corpo, com a roupa, eu não sei, mas tipo, será que isso é assim tão boa ideia? E é caro. People, tragam super cola, vamos nos colar nas paredes e nas pontes e não sei o quê. Isto é cómico. E depois misturam um protesto ambiental com, obviamente, o movimento do Brexit, porque cá está o check-in do George Soros a bombar. Não interessa a ideologia que tu estás propagado como líder de um grupo basicamente radical. Só faltava serem islâmicos para terem toda a liberdade de movimento para essa Europa fora, segundo todo as Catarinas Martins da Europa querem. Epá, então vamos lá ouvir a estupidez, como é que passa de uma coisa para a outra e relacionando mais uma vez o aquecimento global e o Brexit, porque por um lado o Brexit foi aprovado, porque como ouvimos o outro a dizer, o tópico da migração é importante para dizer em pessoa, tirando um núcleo extraído de um algoritmo e de uma compilação de base de dados do Facebook e outras redes sociais, como tópico de persuasão. E ao mesmo tempo, esse mesmo tópico de persuasão acaba por ser um tópico que cruza com outros assuntos que nada têm a ver, porque que raio é que, por exemplo, em termos ecológicos, a Inglaterra saia com acordo ou sem acordo? Qual é o impacto ambiental, já agora, da soberania, das invenções fronteiriças que o homem criou em termos de contexto financeiro? Qual é o impacto que isso, afinal, tem? We turn now to look at a UK-based movement taking extreme action to fight the climate crisis. It's called Extinction Rebellion, Its members have been super gluing themselves to government buildings, shutting down roads, taking to the streets to sound the alarm about the impending catastrophe of global warming. Extinction Rebellion marched here in Katowice last Saturday to protest UN climate talks. In November, Extinction Rebellion protesters shut down London bridges, blockaded the UK Department for Business and Energy, and attempted to interrupt Brexit negotiations. Ok, de um para o outro. E depois, tipo, estão a protestar mesmo a própria causa deles. E isto é muito esquisito. Este movimento está muito menos convoluído. Isto é realmente, é aqui um misto. Mas tenta ouvir mais um clipe a ver se a gente percebe melhor. Que raio de gente é esta que anda a usar super cola como forma de protesto? Ou ao menos façam umas granadas e a mandem para a polícia a ver se eles ficam ali presos. Não sei, mas é um bocado contraprodutivo, tipo, imobilizarem-se quimicamente em nome da natureza a fazer protestos enquanto há reuniões a falar sobre o assunto do qual eles estão, tão se colam a esse assunto em particular que até se protestam à porta e por alguma razão tiveram que migrar para o Brexit como se esse movimento político tivesse alguma coisa a ver, porque uma árvore nacionalista todos nós temos em vista. A movement taking radical action to combat the climate crisis. It started in the United Kingdom just 6 months ago, is now spread to at least 35 countries. Extinction Rebellion's demanding governments commit to legally binding measures to slash consumption, reduce carbon emissions to net zero by 2025. We're joined right now by Extinction Rebellion activist Leon Gary Balch. He just participated in the action here at the UN Climate Summit, not far from the Democracy Now! Set. It's great to have you with us, Liam. You know, even using words like global warming or climate change, yeah, people feel does not convey the urgency of this issue. You all have decided to use the term extinction. Extinction Rebellion is your group. Talk about what you're doing. So we've been talking to people about the real science that we're seeing now, not in an alarmist way, but in a realistic way. We are now facing what could be the next mass extinction. We're already grieving over the lives lost, both human and otherwise, to climate change. And we're seeing and talking to people about the fact that we might now be facing human extinction. Outra vez, fogo. Epá, mas estamos sempre, é sempre a mesma história. Epá, fogo. Tenho aqui tantos clipes para mandar fora que até agora podia passar assim um tipo este para ligá-lo, não diretamente, indiretamente, mas ligado de alguma maneira. You mentioned George Orwell's Big Brother. I've been saying for a long time now the only thing Orwell got wrong was the year. Otherwise he was right on track, but look, Google has repeatedly sold their souls, and that's your editorial is dead on right. They want the 1.2 billion or so folks in China, part of their system, and they've been willing to literally sell their soul. And you mentioned Orwell. It also reminds me of another George, George Soros, you know, because Google is born in a free country, and then they go over and oppress others, help oppress in another country. George Soros was supposed to be Jewish, but you wouldn't know it from the damage he's inflicted on Israel and the fact that he turned on fellow Jews and helped take the property that they own. This same kind of thing. Google coming from a free country and helping oppress. Yeah, conte-me outro. Mas mesmo assim, já agora, quer dizer, estávamos na Inglaterra, passámos para o Brexit, aquecimento global. Falámos um bocado de George Soros, e o George Soros, obviamente, que é um tópico que também puxa sempre o judaísmo ao de cima. Então, sem divagar muito, e vamos passar assim, mais ou menos, tipo, voltando à Inglaterra, e agora que tocámos no assunto dos judeus, o que é que será que existe? Existe alguma ligação entre assim, estes tópicos, quer dizer, Brexit, mudanças climatéricas, George Soros, judeus, Inglaterra, há alguma coisa? For almost 400 years, this country, almost uniquely in the world, has been a place of safety and security, and a place where Jewish communities have thrived. 2018, many in the Jewish community are questioning whether this will be the case into the future. And a disturbingly large number of young Jewish people are questioning whether they should remain in this country. Does the Prime Minister agree with me that 2019 has to be a year when we all stand up and be counted to ensure that those young Jewish people believe and stay in this country, wishing to contribute and no longer fearing for their future. Can I say to the Honourable Gentleman that I absolutely agree with him? Jewish people should be able to feel safe and secure in this country. I don't want, and I never thought I would see the day when Jewish people living in this country questioned whether they should stay in this country. I think this is a terrible state of affairs that we have come to. There's no place for racial hatred in our society. It's important that we all take every step to tackle it. I was very pleased to be able to host the reception as part of the recent groundbreaking Sarah conference organised by the Honourable Member and the APPG on anti-Semitism and the Anti-Semitism Policy Trust, looking at the twin evils of misogyny and anti-Semitism, but it is absolutely right when the Honourable Gentleman talks about the need for us all, every one of us, to stand up now, but to stand up as we go into the new year and say 2019 will be the year when we stand up and say there is no place for anti-Semitism or racial hatred in our society. Roger Gale! Hey! Eu curto bem estas vozes, mas depois lá está, cá está, o quê? Mas o quê? Isto não costuma passar por isto, não é relatado, mas é assim um peso tão grande, como no Congresso americano, realmente. E depois, como é que é possível? Portanto, por um lado temos o Brexit, altamente criticado, porque obviamente que utilizaram o assunto da imigração para dar algum isolacionismo, que já o tinham até economicamente, sobre as garras burocráticas, ditatoriais, marxistas, de esquerda financeiros, whatever, hipotecadores de futuro, banqueiros da pior estirpe, da pior espécie, com uma ganância tão infinita como a estupidez humana de quem acredita neste sistema, acaba por ser, como é que a gente continua a tentar interligar isto tudo, depois dentro do contexto que até o marxista cultural aqui começa a meter os pés pelas mãos, porque estes assuntos interceptam-se todos uns aos outros e estão a ser usados que nem peões e nem notam como estão a defender uma hipocrisia radical no contexto, na cabeça deles, nazi e eles próprios, de comportamento social. Today, more than 150 nations have signed a landmark international agreement on managing migration. The UN pact, which is not legally binding, was adopted at a meeting in Marrakesh in Morocco. While Marta Foresti is with the Overseas Development Institute, an independent think tank focusing on improving the lives of the world's poorest people, and she was there for Ms. Merkel's speech. She gave a really good speech, and actually Charles Michel, the Prime Minister of Belgium, also gave a very, very passionate speech. Interestingly, she emphasized a lot, I think, the realities and the pressure that she's been under domestically, particularly around the absolute necessity to address the reality of illegal or irregular migration and the need to find solutions. But importantly, to my mind, she reminded us all about the history of her own country at the end of the Second World War, where states came together, indeed founded the United Nations, in large part as a result of what happened in Germany with National Socialism and with an attempt to cooperate or try to avoid in the future the rise of, you know, nationalism. Os clichês do costume. So she concluded by saying that this was a compact worth fighting for, and don't we know that she did fight for it. From your point of view, what are the key lines in this agreement? So the key lines in this agreement is that it recognizes and reinforces the reality that states have sovereign power when it comes to setting their own migration policies and their own border control. But it recognizes that migration being a matter of people moving between states, it requires cooperation between states also to be able to find practical ways to have solutions to better manage the reality of global migration. You mentioned countries can choose from a list of options. One of the problems with this is it's non-binding, isn't it? And some of the key countries, many would argue, America, Australia, a number of EU countries, have not signed up. Yes, as you say, it is non-binding. Let me put to you that I don't think that's necessarily a problem, though. In fact, many international agreements, global agreements, are non-binding. Think, for example, the Agenda 2030 on Sustainable Development. That's a non-binding agreement. So it's not new that the international community signs up to political agreement. Pois, pois. São só linhas de és um bom soldado a marchar na direção certa. E claro que isto também traz... Dentro da migração que nós temos que aceitar na Europa, as mudanças climatéricas são um pretexto. Agora não sei se tenho aqui um clipe tão à mão, mas ao mesmo tempo, por um lado, existe esta preocupação social que está a ser notada pela classe política, daí estar a haver esta pequena mudança da preocupação do cidadão que está a aceitar, digamos, a destruição social do mundo que nos rodeia, o nosso pequeno mundo onde nós nascemos, chamado o nosso Portugal, que não gostamos, por pessoas que cospem para o nosso chão. E nós ainda estamos a ser doutrinados a ter que os aceitar em algum tipo de ambiguidade humana que nós já temos, só a praticamos quando alguém de outro lado está a praticar também, porque quando humanamente, obviamente, nós vemos que uma situação de conflito está-se a deparar perante nós e por mais que a gente tenta resolver a bem, está visto que a parte que está a falhar é a parte do ouvir o ramo, como é que se chama, o ramo da paz ou a pomba da paz que está a ser oferecida para resolução de algum tipo de conflito e o inimigo quer a nossa cabeça para usar o denominador comum mais baixo, a violência, temos que nos pôr em xeque. Isto não é assim. Isto não pode ser assim tão, digamos, é uma aceitação extrema. Isto assim não dá. Não podem falar em sustentabilidade para cima de nós, em invadir e dar cabo do mercado de trabalho, não só em termos de produção, por estar sempre a adjudicar tipo a produção a países como a China, para um empresário qualquer poder comprar o último carro alemão da gama mais alta. E continuamos também a dar cabo da nossa, do valor da nossa mão de obra. É uma guerra de duas frentes. Isto agora parece um discurso comunista, não é? Mas a dar cabo do valor da mão de obra, da sapiência, como foi todos aqueles técnicos na Lisnave que foram despedidos com uma empresa completamente com estabilidade financeira e com... Não lhes faltava clientela até ao dia de hoje, no dia que fecharam. E nós, como portugueses, continuamos a mandar fora estas oportunidades sem algum tipo de protesto. Por isso é que eu continuo a achar, epá, aquilo dos coletes amarelos. O pessoal ir aos jogos todos, ano após ano, até no estrangeiro tinham que comentar, porquê é que estes gajos estão a usar o colete amarelo? Ai, muitos dizem que o ordenado mínimo é isto. E o mundo todo ria-se, tipo, fogo, estes gajos são malucos, mano. Tenho que ir lá fazer turismo e estragar aquilo porque aquilo está ao preço da uva mijona. Mas custa-nos bué, mano. Coletes amarelos nos estádios, mano. Todos jogos, mano. Que se lixe, mano. Fuck it. Epá, não custa nada. É como andar com mais um telemóvel, não sei. Pronto. Independentemente disso, temos aqui uma declaração espetacular, voltando a falar da ecologia, mas agora vamos falar com o eurodeputado belga. Só que, quer dizer, será que tecnicamente a gente pode classificar um eurodeputado e depois dizer o nome do país à frente? Porque um eurodeputado não é exatamente o deputado do globalismo que nos está a imperar. Um eurodeputado português, um eurodeputado espanhol, uma merda, são eurodeputados, ponto final. Mas pronto, tecnicamente, ok, é uma eurodeputada belga, ou seja lá o que é que isso queira dizer para ela própria. Mas pronto, vamos ver então. Este clipe é muito engraçado e eu peço-vos a atenção. Vamos saltar outra vez para mudanças climatéricas. Ora, temos aqui mais umas ações que a União Europeia vai ser obrigada, não mandatoriamente, piscando o olho, wink, wink, mas segue estas diretrizes para seres um bom compincha e talvez um dia te sentares à mesa connosco, que muitos portugueses têm conseguido fazer. Grande valor que eles devem ter. Dentro destes mundos da corrupção, tipo Paulo Portas Moderna, essas coisas todas, vêm desde sempre, whatever. Está aqui uma eurodeputada a dizer o que nós temos que fazer e, no fim, que é a parte mais deliciosa, o porquê que o temos que fazer ou por causa de quem é que nós o andamos a fazer. Lindo! The effort to end plastic pollution in our oceans was one of the key themes of 2018, with European Union lawmakers ending the year with an agreement to ban certain single-use plastics by 2021. Belgian MEP Frederik Ries is behind the law. The balloon sticks, the stirrers, the cotton buds, the straws. I should have started with the straws, the plates, are going to be banned. And why are they going to be banned? Because they are the articles that you mostly found on our beaches, in our oceans, and because there are alternatives. A central issue in the single-use plastic ban is who is going to pay. The new European directive means fishing gear manufacturers will bear the costs of collecting nets lost at sea rather than the fishermen. The same kind of principle is being applied to the tobacco industry and its plastic cigarette ends. An estimated 8 million tons of plastic waste ends up in the oceans every year. The EU's ban is significant in terms of setting a policy precedent, but it won't change the seas very much, as 90% of the plastic pollution is believed to come from 10 rivers, 8 in Asia and 2 in Africa. Ok, espera aí. Isto está muito fixe. Deixa ver. Ok. 90% of the plastic pollution is believed to come from 10 rivers, 8 in Asia and 2 in Africa. Bom, então vou ter que interromper este podcast por aqui, porque vou ter que ir ali comprar um carro elétrico para salvar o ambiente. Epá, a sério, mas quer dizer, então, este modelo económico, peço desculpa, aqui a mensagem de Skype, eu já digo. Este modelo económico é tão engraçado. Nós, para rentabilizarmos a nossa economia, para termos a capacidade de pagar a dívida, temos que basicamente produzir todo o nosso, digamos, tudo aquilo que nos caracteriza em termos de fronteira fiscal para vendermos artigos exóticos e fazermos troca comercial de recursos que os outros não produzem por razões de recursos terrestres ou, digamos, culturais até. Andamos neste intercâmbio financeiro a liberalizar os mercados para cada vez as margens de lucro irem mais abaixo e haver uma uniformização de custo, preço, função em termos de um modelo de capitalismo completamente deturpado, porque este dinheiro está a ser inventado dentro daquele modelo que vem escrito no Talmud do juro. Mas goímos, como somos, achamos que há aqui um grande progresso e toda esta máquina fiscal está a patrocinar a propaganda para sermos bons trabalhadores. Eu não estou a descrever o 1984, mas é realmente esta porcaria que a gente vive. E tudo é usado, quer dizer, então nós vamos ter que nos adaptar novamente e estarmos de fronteiras abertas a toda a gente que faz afinal esta poluição e dar benefícios fiscais e baixarmos o custo da nossa produção. E baixarmos a capacidade da nossa indústria e rentabilizarmos tudo por pessoas que sentam o cu num escritório e sabem manipular os números num Excel. Meu Deus! E andamos todos os dias a pôr criminosos na rua, que lavam dinheiro, que são corruptos, tráfico de influência, vários crimes, duplos dígitos, triplos dígitos, é toparas, é uma merda, pá! E todos os dias vem cá para fora e o novo banco vai receber mais um chequinho. Já estava na linha da frente para estourar a maior fatia do Orçamento de Estado de 2019, de salvar a banca. É isto que estamos destinados e, ainda por cima, pagarmos a conta mais cara com o nosso custo de vida adaptado à taxa de inflação cada vez mais galopante. Portugal está a pedir de novo que, seja qual for o otário do PS, lhe caia no assento agora, porque há aqui uma divisão que até parece que, não sei, alguém foi para a cama com alguém do Bloco de Esquerda e agora está a haver aqui uma divisão da direita, que é o lado direito da moeda, é o outro lado, é a mesma coisa, mas deram um tiro no seu próprio pé neste momento, agora estão divididos ao meio. Até têm medo de fazerem declarações públicas ou oponem-se em qualquer lado, porque isto caiu que nem uma bomba, como lá está. Alguém teve uma conversa de almofada com uma marxista cultural, depois de um one night stand, e isto aconteceu. Um não tem carisma, o outro parece um ganda cabrão, mas o que é que interessa? Não está a resultar para nada. E é mais uma distração. Mas, voltando, lá está, cá estamos nós na Europa. O que é que interessa? Quem é que anda aqui a brincar ao poiso? É uma questão de imunização, de reforma, de posto, de agrado, de engraxar os sapatos do patrão. Andamos aqui nesta brincadeira de que vamos ter que acabar com as palhinhas. Vamos ter que acabar com muita coisa, porque esta ilha de plástico, que é admitidamente sustentável, através dos países do terceiro mundo, porque a China já não... É conforme, a China é conforme o sítio onde estejas. Mas pronto, primeiro, terceiro, anda ali dentro de um universo de subcontratação tão grande, de repente estás a trabalhar, tens uma fábrica de pessoas de pé descalço, por trás de uma corporação, enfim, com aqueles grandes arranha-céus que têm tanta subcontratação que a responsabilidade já nem sequer passa pelo lado deles, e é sempre engraçado que a China tem este business plan de comprar títulos de dívida em troca de propriedade paga por nós. E o nosso Estado português está sempre super contente em vender-lhes e dar-lhes benefícios fiscais. Sempre. Depois, através de nós temos que fazer mais e nós temos que trabalhar, e viva Portugal, enquanto eles vendem Portugal ao estrangeiro. E que remédio temos nós de continuar a perpetuar isto? Coletes brancos, coletes amarelos em todos os jogos de futebol. É mesmo assim. Agora deixem-me só passar aqui mais um clipe. Portanto, isto do aquecimento global e do aumento da gasolina e do custo de vida e tudo, e o Acordo de Paris, que os parisienses estão satisfeitos, continuam a estar com ele. Meu Deus, tem sido um espetáculo. Nem vamos por aí. Vamos ver, por exemplo, então, quando alguém quer discutir, após o que esta eurodeputada disse, que afinal, por mais que a gente combate a poluição aqui, o maior nível de preocupação, se calhar, são nos países que nós damos o avalo e a sanção e até dependemos economicamente e financeiramente dentro deste esquema de continuarem a produzir o mais barato e poluente possível, enquanto nós temos que continuar a separar o nosso lixo. Vamos ver como é que os mídias lidam com uma situação de tentar pôr o argumento de uma forma, de uma discussão racional dos dois lados. The climate crisis. Brace yourselves for dangerous heat. The drought we're in is disastrous. Everyone ought to be worried about it. Rainfall amounts really are staggering. Not everything we own was destroyed. Water rushing into the streets. This is the eyewall hitting right now. The strongest winds. Annual average temperatures in the U.S. could increase anywhere from 2 to 11 degrees. Two fast-moving firestorms within miles of each other. You can see how intense the flames are right now. The Garden of Eden just turned into the gates of hell. The evidence is everywhere. You can answer yourself. The science is settled. It's ridiculous to say it wouldn't be better if the administration in Washington didn't deny science. But the politics is not. Climate change is real, and it is an urgent problem that we need to bear down on. This morning we'll report on the challenge of climate change. The science, the damage to our environment, the cost, and the politics. Welcome to Sunday and this special edition of Meet the Press. NBC News, the longest-running show in television history. This is a special edition of Meet the Press with Chuck Todd. Good Sunday morning and a happy New Year's weekend to everyone. This morning we're going to do something that we don't often get to do. Dive in on one topic. It's obviously extraordinarily difficult to do this, as the end of this year has proven in the era of Trump. But we're going to take an in-depth look, regardless of that, at a literally earth-changing subject that doesn't get talked about this thoroughly on television news, at least, climate change. But just as important as what we are going to do this hour is what we're not going to do. We're not going to debate climate change, the existence of it. The earth is getting hotter, and human activity is a major cause, period. We're not going to give time to climate deniers. The science is settled, even if political opinion is not. And we're not going to confuse weather with climate. A heat wave is no more evidence that climate change exists than a blizzard means that it doesn't, unless the blizzard hits Miami. E pronto, não há discussão possível. Não vamos falar do outro lado da questão, nem pensar para quê. Isto é absolutamente, tipo, completamente livre. Aberta à discussão, o espectador pode ter algum tipo de interpretação dentro da sua opinião ou não? Não, isto é absolutamente... Vamos discutir o que é uma verdade mais que irrefutável, porque nunca historicamente o ser humano teve errado. Nunca! E cá estamos nós, até a repetir o mito, uma história que nos conta de uma forma simbólica, como o Frankenstein, que a invenção do homem acaba por se virar de contra ele. Parece que não aprendemos com os nossos próprios erros. Esta estupidez de supremacismo intelectual defendido por uma agenda paga por interesses económicos que nada têm a ver connosco, que era um segmento perfeito para o Congo. Mas eu já lá vou, porque ainda tenho aqui dois clipes do nosso Senhor dos Tronos do Carbono. O homem, o milionário do carbono. O nosso Al Gore, um espetáculo. O que é que o homem andava a dizer? Por exemplo, em 1988, se eu não estou em erro, em 1988, o que é que o Al Gore andava para aqui a dizer? Ora, deixa ver. Pronto, isto era quando ele estava a formar o seu império de carbono, a sua cadeira de impostos, com as suas menções da subida do nível do mar, com as suas previsões tão apocalípticas como qualquer visionário ou aqueles autoproclamados gurus dizem-nos repetidamente que a próxima vez que o mundo vai acabar vai ser no dia que nada acontece, e no dia que nada acontece, a não ser que bebas o belo do Kool-Aid, aí, figurativamente, pelo menos o mundo acabou para ti. Mas cá temos a maia da mudança climatérica. O homem que vira as cartas da sorte em relação à tendência planetária que vai acontecer. Como já foi apanhado em 2014, não havia de nevar em Londres e etc. Vamos ouvir as bacuradas, só para reiterar a base, o alicerce deste movimento, que muita gente até se cola nas paredes com super cola, em protesto de continuarmos a viver um mundo globalista, com mais este pretexto. Vamos ouvir o que o sábio do Al Gore, o nosso Nostradamus do carbono, lindo, dizia em 1988. The other five candidates in the race. And later in the campaign, I'll be doing the same thing on domestic issues. You gave us a clue where the difference are. You've heard these guys, and we all have, for about 6 months. You know what you believe for the last 10 years. Where do you think the differences are going to be? It's education, social programs? Well, I think there are going to be some differences in education, in environmental protection, and in a number of other issue areas. I'm the only candidate talking about the need for a completely new approach to environmental protection, as an example. I'm chairman of the largest environmental protection group in the Congress. I chaired the first hearings ever held on the problem of hazardous chemical waste and pollution of groundwater some 10 years ago. I was one of the principal authors of the Superfund law. I've been active in issues from clean air and clean water to protection of the upper atmosphere and the rainforests and ocean pollution, management of public lands, and the positions I've articulated I'll give you an example. When I announced my candidacy, I talked about the threat to the ozone layer, among many, many other issues, and some of the other campaigns sort of hooted at that and said this is really a kind of an unusual issue that the voters will not respond to. I find a tremendous response from the voters. I find Americans all over this country actively concerned about the impact of our civilization on the global environment. And the next president must not only understand that impact, but must be prepared to offer strong, innovative leadership nationally and internationally to stop that damage. The recent treaty, incidentally, on the ozone depletion accomplishes a 35% reduction in the production of these chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. And yet the evidence shows that there must be an 85% reduction just to stabilize the amount of damage being done. In other words, under this treaty, the damage will not only continue, it will accelerate fairly dramatically throughout the balance of this century. That's unacceptable. Now, there may be some market developments that help us deal with the problem, and the treaty may accelerate those market trends. E já andava a brincar com os tratados e a apostar que a tecnologia havia de ser a desculpa para dar cabo do seu próprio argumento, apesar de ter sido esta a plataforma. Já viram como ele às tantas parecia a ONU a falar? Oh, Guterres, man, thanks. Mesmo, ok. Então, mas mesmo assim, vocês dizem assim, então, mas ele não disse assim nenhuma bacurada. A única coisa engraçada neste clipe, talvez, era que ele em 1988 parecia que já tinha a bola de cristal das políticas que está a implementar dentro deste modelo globalista de multiculturalização e fusão social para mais fácil governação numa escravatura tecnocrática ou económica ou financeira. Mas vamos lá então ouvir a bacurada. But there are many other challenges. Climate change is an issue that again is out in front of the domestic consensus on what the agenda of the next president ought to be. But the next president needs to provide leadership there as well. destruction of the rainforest. We're losing rainforests in the world today at the rate of one Tennessee's worth every year, an amount of land equivalent to the size of the state of Tennessee every single year. By the year 2010, it'll all be gone. Oops, parece que não. Bem-vindo a 2019. Não gosto da liberalização privada da exploração da Amazónia que o Bolsonaro quer pôr para a frente, não sei até em onde é que isso anda, mas quer dizer... Algor, ups, sorry, 2010, não, man, pelos vistos ainda há muita merda ali para fazer, por isso é continuar a ser um conflito de interesse. E já agora, sempre disseram a Amazónia é o pulmão do planeta e tal, mas a África também tem muita recurso, meu. A África, é que se um é o pulmão, eu não sei o que é que o outro é, mas o mundo precisa de todas as áreas, de uma certa forma, com o seu equilíbrio natural, independentemente do que possa vir a acontecer arbitrariamente, sem ter influência da mão humana, que tem muito mais influência, de repente, quando a natureza treme, ou quando o espaço nos manda qualquer coisa para cima, ou muda-nos de reputação, até o terremoto que deu cabo da central nuclear em Fukushima fez um shift ao ângulo que o planeta anda à volta do Sol, o que causa logo implicações muito mais, digamos, palpáveis. Daí esta gente andar atrás às vezes de fenómenos naturais para justificarem o quão de repente as coisas mudaram e nunca sequer repararem neles próprios o quão errado estão sempre dentro daquelas projeções que pagam para pessoas lhes apresentar os números que lhes convêm para continuarem a ficar milionários do carbono. Mas quando se põe nestas projeções temporais, acabam sempre por dar cabo do seu próprio argumento. E eu cá, por mim, continuo a achar que um dia, por alguma razão, se o planeta estiver tão farto de nós como os dinossauros, nós somos uma migalha dentro deste pescar de olhos de existência cósmica, que é tão ridículo preocupar-nos às vezes com certas coisas, mas obviamente que há coisas que podíamos fazer para já, para não ver tanta merda à nossa volta, como por exemplo atacar este problema ecológico realmente de onde a maior parte da poluição vem. Mas isso parece que não é assim coisa que seja muito rentável economicamente e está a servir de desculpa para tanta coisa acontecer que acaba por passar ao lado, mesmo quando uma eurodeputada nos vem dizer que a responsabilidade estatística das mesmas pessoas que nos mentem em relação a tudo dizem que a maior parte da poluição vem dali, e com um bocado de bom senso sempre acaba por ser mais verdade do que qualquer gráfico, nem era preciso ser produzido para nós sabermos. E onde é que está a Índia nesta equação também? Acaba por ficar um bocado naquela... Então, novidades. Só que pronto, não é bem isso que andam a dar na televisão, não é? Outras coisas, com outras relevâncias e outras importâncias. E antes de migrar de assunto até, já agora deixa-me depositar um bocado de esperança na nova geração que já começa a ficar, no meio desta manipulação toda, um bocado vacinada intelectualmente em relação ao slave book, como eu tanto odeio gostar. Say that Facebook had a challenging 2018 would, of course, be an understatement with all the hacking, the apologies, and the hot water with politicians. How's that playing with the younger generation? They couldn't care. I know what he uses. I feel like old people. Yeah, I feel like actually. I mean, also, I know you use also, it, but you're really young. But like other old people. Like, no, like I know a lot of my friends have like Instagram, but I have no clue any of like my friends that use Facebook. I know, like, Snapchat, Twitter, not a lot of Twitter, but mostly Snapchat and Instagram, but they never use Facebook. Is that because it's an old person's product? I don't really know, but they just kind of, like, ignore it. They kind of, like, skip over that genre of social media. They're like, oh, Instagram, Snapchat, skip over Facebook, and they kind of just go on, so. How do you feel about hot privacy? That the phone knows everywhere you go, you're being tracked everywhere, everywhere. That's kind of scary for me. Yeah, there's a setting where you can turn it off, but I feel like it's always watching you. Yeah, like it has its eye of its own, it's just staring at me while I'm on it. Yeah. Like even when I'm making weird faces. And then like, I kind of think it's weird that they have screen recording now, so like, it watches everything you do on the screen, but, like if you wanted to, so I'm like, backing up from that idea. How do we feel about our parents being on the phone all the time? Oh my god. So, my mom is on her phone 24/7. She's on it so much that that she doesn't even want me looking at her activity. It's gotten to a point. Yeah, to a point. It's gotten to a point where it's like scary. Olha, e por acaso eu fiz, estão a mudar a tendência, estão a ditar um bocado o fim do que vem aí, e apesar de tudo até começa a ser de certa maneira embaraçoso, como é óbvio, pelo menos para pessoas com bom senso, independentemente da idade aparentemente, o quão parvo, e eu há bocado queria dizer que eu adoro odiar, não era o contrário, o que é o Slave Book, e já agora clipes para mandar fora. Eu vou interromper isto, eu vou dividir este podcast em duas partes, porque já estou a ver que vai ficar comprido mais, porque ainda tenho tantos clipes. Vou começar o próximo a falar da cena do Kong, que liga com estes tópicos todos, mas já agora deixem-me mandar assim uns clipes fora, porque passámos pelo Natal e fim do ano, e ainda está assim um bocado fresco, e ainda podemos falar nisso, por exemplo, sei lá, vamos falar do Natal. Onde é que tantos problemas têm havido em França, com os protestos, as manifestações, os maus da fita a partirem as lojas todas, que sabemos muito bem de onde é que eles vêm de vez em quando, e o que é que catalisa este problema, o que é que às vezes a França continua também a fazer, depois com esta política hipócrita das portas abertas, que só vai a ter que pagar as consequências em relação aos distúrbios, que até merecem por um lado, e muita gente que nem sequer se sente francesa anda a aproveitar para dar o mau nome à legitimidade do protesto genuíno que está a acontecer, que é irónico, que é isso que a gente vê e sabe distinguir. Há sempre uma ovelha negra em qualquer lado, mas neste momento as ovelhas negras estão enfiadas dentro das nossas sociedades legitimamente e muitas vezes com mais direitos do que nós próprios, quando queremos protestar os nossos direitos. Onde é que será que o Macron foi passar o seu próprio Natal? O primeiro-ministro francês, que tanto os franceses andam a tentar-lhe transmitir uma mensagem e ela continua a ser transmitida para o exterior da forma errónea. French President Emmanuel Macron has arrived in the Chad capital, N'Djamena, for the weekend to share a pre-Christmas dinner with French forces stationed there and to meet President Idriss Déby. The meal will be cooked by Macron's personal Élysée Palace chef. France has a 4,500 strong force in the region to fight Islamic extremists, which operates in partnership with four other nations, Mauritania, Niger, Mali and Burkina Faso. Ok, Chad, uma república. Eles gostam sempre de chamar coisas a eles próprios, mas nunca a praticam. Que tipo, no meio da África, tem sido uma zona disputada há muito tempo. Sei lá, googlem, tipo, o que é que eu vos posso dizer, enquanto existem vários partidos políticos ativos no poder, o país fica real, o país recai firmemente nas mãos do presidente Déby, que eu nem conheço, mas o que é engraçado, por exemplo, aqui é que no chá da ocorrência, no chá ainda ocorre violência política, eu estou a ler isto de Wikipedia, e frequentes golpes de Estado. Atualmente o Chad é um dos países mais pobres e com o maior índice de corrupção no mundo. E eu estou a descrever o Chad, eu não estou a descrever Portugal, calma. A maioria da sua população vive abaixo da linha de pobreza, parece Alfama. Desde 2009, o petróleo passou a ser a maior fonte de exportações no país, sobrepassando a tradicional indústria do algodão. Ora, aqui está o interesse do dos franceses em aportarem a dominar o terreno. Ora, aqui está mais um, digamos, daqueles pormenorzinhos da treta, porque é que o Macron foi lá passar o Natal porque lhe está a dar bom dinheiro, do qual ainda queria aumentar o preço da gasolina e trouxe isto tudo ao de cima que está a acontecer. Aos tropas que estão a suprimir, digamos, a independência de um país, whatever, porque isto hoje em dia não se pode pôr as coisas tão branco no preto, porque até o preto está mais, às vezes, a aceitar o dinheiro do branco e etc. A culpa não morre solteira. Mas pronto, o pormenor interessante, só para sabermos onde é que o presidente francês, por exemplo, passou de ano. E depois, passou de ano não, passou o Natal. Agora, para passar de ano, vamos voar até ao México. O México, é pá, fogo, tem morrido crianças naquele lado que não andam a cumprir a promessa de auxiliar os refugiados que ainda não obteram os seus documentos legais para fazer a passagem dentro da lei que toda a gente vem a andar a implementar, mas o México não é responsabilizado de maneira nenhuma. Aliás, o México, como todos nós sabemos, é um sítio tão fixe que ninguém lá queria, por exemplo, passar o ano, como, por exemplo, o novo presidente da Câmara, por assim dizer, que eles também se auto-intitulam os mayors. Vamos lá ver o que é que que tem acontecido no México, aquele país, pá, que apesar de, por mais crianças que morram no colo do Trump, nunca é falado, por haver situações como uma passagem de anos espetacular no México. In Mexico, human rights groups and family members are demanding justice after the mayor of a town in the southern state of Oaxaca was gunned down New Year's Day, just hours after taking office. Alejandro Aparicio was surrounded by supporters and publicly touring city offices when he was shot on the street. The gunman was pinned to the ground until police could arrive to arrest him. He's been described as a 34-year-old former police officer from northern Mexico. Aparicio's widow, Victoria Feria, believes the killer and not... did not act on his own. We want to do everything possible to clarify this murder because there can be no impunity. That is what we are asking for as a family, to clarify the killing and to support us. Aparicio was a member of the Progressive Party of Mexican President Andrés Manuel López Obrador. His death came as human rights researchers said 175 Mexican politicians were killed over a 12-month period ending last August. Ok, só 175 foram assassinados no espaço de um ano. Só! Epá, o Aparicio desaparício. Happy New Year, Mexico! Trump, olha, é problema teu. A gente tem os nossos, tu tens os vossos, man. Não, people fish, meu. Isto tem dado bué. É impressão minha, eu não sigo muitas estatísticas, mas quer dizer, em termos de assassinatos de mayors no México, foram bem mais do que os golos que o maior do mundo marcou numa temporada ou qualquer coisa, não sei por acaso, mas não, né? Eles no outro dia estavam a choramingar que não marcou os 50, não sei qual foi, mas né? não dá é na televisão. Mas de qualquer maneira, México, Happy New Year, curtam bem, man. A gente também quer sair um bocado das garras opressivas do nosso governo, mas digamos que fiquem lá com os vossos métodos, que não me parece assim uma atração turística muito grande para ir e ver o que é que se passa. Mas passe bem, feliz ano, México. E agora, o que é que eu podia aqui a mandar assim um bocado mais fora, para interromper esta parte? Ah, por exemplo, e depois é giro. Dentro desta hipocrisia toda europeia, vamos assim saltar assim de repente, porque isto acaba por ligar depois tudo ao segmento que eu quero fazer no Congo, porque é a hipocrisia do Ocidente a negociar com uma ditadura com aquele nome estúpido que é fartado a rir. Mas é a compactuação. Aqui não há cores, há dinheiro, é verde. Não há brancos, não há pretos, há verdes, verdes. Corrompidos da alma, mesmo. Então, União Europeia, as sanções, o Irão, a Rússia, pá, tanta coisa, pá. Nós temos que dar aquela projeção pública de que estamos deste lado e fazemos sanções diretamente, mas nós próprios, como um dos Estados-membros, vemos o exemplo prevalente, constante, de a indústria e a corporação têm sempre grandes benesses, vistas gold, gold, gold, diamond, diamond, gold, mesmo ali a gente cede o terreno, a gente paga a conta, dá emprego a quem for preciso, a gente dá tudo. Mas depois há uma ilusão, tipo, epá, a gente não vai comprar os recursos naturais porque nem sequer Estados-membros provocam guerras, como ainda agora provocamos conflito, fomentamos conflito em vários sítios. Epá, eu tenho para aqui tantos clipes. Em vários sítios do planeta que muitas vezes são simplesmente o Occam's Razor explicados por recursos comprados a bom custo. E aqui já o mercado chinês também é compactuador. Em relação a isso, o que é que a União Europeia... A União Europeia apresenta-se como uma aliada dos Estados Unidos, apesar de ultimamente os recuados das guerras que têm sido proclamados pelo Trump têm sido assim um bocado mal vistos, e mais clipes tenho até aqui do Obama a dizer a mesma coisa. O que é impressionante é que depois... Por trás da cortina financeira e económica, aquela que o nosso centeno sabe que está a acontecer, mas não deixa de estar por trás de um partido que fala de uma maneira absolutamente diferente em relação à realidade que existe a nível financeiro, porque nós somos escravos desta economia, que é o mais irónico. Vamos ver o que é que, apesar de tudo, o que é que acontece dentro do mercado que interessa. The EU is reported to have been discussing what it calls a special purpose vehicle for several weeks, and on Monday night, the EU foreign policy chief said it would be going ahead. EU member states will set up a legal entity to facilitate legitimate financial transactions with Iran, and this will allow European companies to continue to trade with Iran in accordance with European Union law and could be open to other partners in the world. The plans discussed in the past have involved an entity being set up to act as a go-between or clearinghouse between Iran and other nations to facilitate commercial transactions. For example, if a country or company wants to buy Iranian oil, it would send money to, or perhaps engage in a barter system involving this entity, which will handle the transaction with Iran. The same would be true in reverse for Iran's dealings with the rest of the world. The idea is to bypass commercial and central banks who are fearful of being frozen out of the U.S. financial system if they help circumvent the new sanctions being imposed by the Trump administration against Iran in November. However, the details have yet to be worked out, and there is some skepticism that the system will work, especially given the large number of European companies already curtailing their business dealings with Iran. Today's meeting at the UN also announced that Iran remained in compliance with the nuclear deal and pledged their commitment to remain participants. The meeting on the sidelines of the UN General Assembly didn't just involve European foreign ministers, but the foreign ministers of Russia and China as well, meeting with Iran, coming as it did on the eve before Donald Trump addresses the UN General Assembly in what's been billed as an attempt to really blast Iran for its activity. This was a sign of real international solidarity here in New York. E na grande confusão, bem, o que é que já vai para aqui? Veículos de transação financeiros em relação a multinacionais que têm mais capital social do que o PIB do país onde operam? Ei, meu Deus, dentro deste sistema económico em que os países até se põem de joelhos em relação a, tipo, a bancos depois fazem manipulações de mercado dentro desta categoria? Or down right before the end of the closing day. So they're actually able to manipulate the currency markets. This is actually an antitrust case. So these banks are guilty of colluding to manipulate the foreign exchange market. And it's very rare that you see a financial institution that actually has to plead guilty to any charges, much less an antitrust charge. So it sounds as if there's no question the people involved knew what they were doing was wrong, was illegal. What about higher ups, Kerry Geiger? Did they know what was going on? And if they didn't, why not? Well, I mean, this calls into the question of basically how banks' compliance works. And banks, these Wall Street banks are huge, giant operations. And it looks like that the senior executive at these banks did not know this activity was going on. I'm sure if they did, it would have been stopped because they obviously don't want illegal activity happening in their banks. But the larger problem is that it's become virtually impossible, as we've seen over the last couple of years with all these enforcement actions against Wall Street, to police every individual that's working in these banks. A única coisa que é fácil é policiar as nossas vidas individuais, privadas. Ah, isso é muito fácil. Agora, transações que envolvam milhões. Ai, meu Deus, a gente não tem computadores para isso, apesar de toda a fibra ótica espalhada por baixo destes mercados financeiros para terem dicas milésimos de segundo mais cedo para quando vender e quando comprar, nem que sejam por auto-options, que é absolutamente horrível. Ah, nós temos esta manipulação de mercados que passa muito também por causa destas políticas do aquecimento global e mudanças climatéricas e fábricas de painéis solares a fechar em Portugal, apesar do mercado ser tão competitivo que o país mais poluidor deles todos continua a inundar o mercado de produtos de fraca e má qualidade. Enfim. Assim é que a gente anda bem. Mas vamos ver então o que é que se passa dentro do mercado financeiro mais importante do planeta e a manipulação que possa existir. I'm told, new reporting now, a high-ranking Trump administration official reached out to a well-known hedge fund manager for advice on how to get stocks to go up. That the call took place after the Christmas Eve sell-off, the worst ever for Christmas Eve. The administration was said to be determined to get stocks to reverse and go higher. I'm also told that the investor who was called told the administration official to get President Trump to stop criticizing Jay Powell on Twitter, the Fed chair, to stop all the turnover inside the White House, Mattis, the latest to depart, the defense secretary, and of course to strike a deal with China. But Richard, why, if over the last 10 years the Federal Reserve kept interest rates so low and provided so much cheap money, and why hasn't inflation increased dramatically in the U.S. over this period of time? Well, you know, the irony is it's one of the bizarre ways an economy works. There was no incentive to take all that money and go in and produce things that might have driven up prices and so on. E aqui ouvimos dois clipes de seguida. Por um lado, é tipo, a salvação é sempre a venda por causa do dinheiro inventado e os títulos de dívida feitos em relação a uma promessa que paga 10 anos, se não em troca da infraestrutura, nós pagamos a dívida para continuarem a produzir essas impressoras fictícias do nosso dinheiro a juro falso que nos vai enterrar até ao pescoço que nem areia movediça e andamos a estrapuchar por mais um milhão que ainda afundamos mais depressa. Porreiro! Porreiro! Vamos continuar então dentro deste mercado que nos andamos a vender à China porque hipotecamos a nossa própria rentabilização como país, que é algo tipo, é absolutamente antiprodutivo economicamente, por isso é que toma lá mais um louro, senhor Centeno. Por estares a fazer um tão bom trabalho para termos um déficit da escravatura total no futuro, que andamos nesta palhaçada a brincar aos mercados financeiros e Portugal tão contente porque amanhã volta aos mercados para se poder prostituir mais um pouco, tendo a sua soberania, riqueza de património, tudo e demais alguma coisa para continuarmos aqui de joelhos perante a Europa a dizermos o quão bons servos nós somos, tens aí um lugar ao teu lado para eu me sentar depois de prostituir a minha pátria, a minha soberania, o suor do povo que eu os fiz acreditar que represento em troca de o meu conforto económico e o meu ego, quase como uma tese unista em relação a como alguém se comporte, acaba por ser um pouco frustrante. E depois quando temos notícias que até os liberais ficam completamente agoniados em relação ao Trump querer retirar as tropas da Síria que está a fazer e querer a seguir tirá-las do Afeganistão, que está tanto a produzir o ópio que é tão necessário para a indústria farmacêutica e para ser um dos problemas sociais maiores na Rússia neste momento, que a heroína está tão barata nas ruas, que muito russo anda toxicodependente por causa disso. E várias, o Oxycontin e etc. em outros países depois ocidentais anda ao preço da uva mijona. Porque gente anda a morrer e a não progredir por causa da indústria ser gananciosa. Como sempre acontece. Até agora esta situação dos drones que andam a ser vistos nos aeroportos ingleses, que não há registro, não há identidade, mas já andam a tentar vender um sistema qualquer, isto é clipes para mandar fora, andam a tentar vender um sistema qualquer de proteção dos aeroportos, de algo que não é assim testemunhado muito fortemente, mas parece-me assim mais um business plan daqueles... Onde é que está esse clipe? Um business plan daqueles que é mesmo para alguma empresa como a do Michael Chertoff ganhar algum dinheiro com a NSA por causa do medo do 11 de setembro, que, enfim, onde é que está essa porcaria? Está aqui. With millions of Americans flying over these holidays, U.S. officials tonight are growing increasingly concerned that our airports could face an illegal drone disruption like the one that shut down a major airport last week. NBC's Pete Williams now on the push to protect the skies. After struggling with dozens of drone sightings by shutting down operations twice, Gatwick Airport south of London finally brought in a system designed by an Israeli company to detect drones, according to British media. The challenge of keeping drones and planes apart is growing more difficult, and even accidentally bumping into a plane could be disastrous. A larger format drone, 10 to 15 pounds, could do a significant amount of damage to an airplane, and if it were close to the ground, it could result in loss of the airplane. Even more worrisome is the prospect of an intentional attack. ISIS terrorists overseas have been using hobbyist drones to carry explosives or drop small bombs. Congress has been slow to respond to the drone threat and only recently gave the federal government authority to disable drones that fly into restricted airspace. And security experts say most airports are not prepared to deal with them. Salt Lake City's airport is monitoring two of its runways with a system to deal with potential drones made by a Utah company. It uses radar to detect them and dispatches a drone hunter to bring them down. The company's CEO says it's not just airports that are unprepared. When we go into stadiums, when we go to airports, there's fences, there's all sorts of checkpoints. And what we're learning now is that America needs to invest in airspace security just like ground security. It's a rapidly growing threat with 2 million drones estimated to be in the hands of American hobbyists by the end of 2019. E aqui está, logo no princípio, a empresa contratada para inventar este sistema do bicho-papão, essa história do vidraceiro que sai à noite para partir os vidros para ter clientela no dia seguinte, drones que não existem, já há sistemas a serem vendidos em troca de milhões e milhões de dólares, em troca da segurança, que por outro lado depois a segurança é completamente aberta, na aceitação exatamente das pessoas que potencialmente andam a lançar aqueles drones para fazer mais um atentado tipo 11 de setembro. Não sei, é um bocado esquisito. Mas há mais. Já que estamos aqui na estupidez, isto é mesmo, clipes de mandar fora. Já que estamos aqui na estupidez, o que é que eu estava a pensar? Por exemplo, depois temos aqui... olha, aqui um clipe para mandar fora. O Charles Branson, todo contente, por passado que, 69 até agora. Bom, é bastante, 59 anos, tipo... continuamos nesta nhanha. Vejam lá o progresso tecnológico que a gente tem feito. Obviously, after 14 hard years, to have taken Virgin Galactic into space is a momentous historic occasion. So what happened? This wonderful spaceship that's behind us took off early this morning on this beautiful day, attached to White Knight, which is a giant plane that we built to carry her, went up to 40,000 feet. It then was dropped away from White Knight. It fired its rockets and traveled from naught to 3,000 miles an hour in 8 seconds, piloted by two wonderful astronauts, and soared into space. And we could all see it just, you know, from where we were standing, going up and up and up and up, and then obviously disappearing when it went into space. And then the now astronauts, which is quite exciting, we were pilots before, they had this incredible experience of being in space, looking at Mexico down there, Canada up there, and had the ride of a lifetime. And then when they came back out of space, they were traveling at 2,500 miles an hour back into the Earth's atmosphere. The whole spaceship became a giant shuttlecock to slow it up. It then came back into a spaceship formation, and it came back down and landed in front of the thousands of people who were watching. And I don't think one of us had a dry eye. It was just one of the most exhilarating days of our lives. Epá, porrer, man. E tipo, isto aconteceu há pouco, tipo, há 3 semanas no máximo. Tipo, man, todo contente. E uma lágrima no canto do olho, meu. Tipo, uma música do Bonga, man. Epá, espetacular para ti, man. Tipo, é que a gente já fez tão melhor há tanto tempo. Where's the shit, man? Where's the shit? É incrível. O que é isto que a gente consegue fazer hoje em dia, meu? Porra, meu. Pensava que por esta altura já havia uma aplicação que me teleportava diretamente para a Lua. Mas, independentemente disso, e o que é que o Elon Musk anda a fazer com o seu sistema de túneis? Tipo, no terreno da Califórnia, que é como se fosse a costa ali do Tejo, no Terreiro do Paço e nos restauradores, que está sempre a pingar das paredes, porque é muito... pá, não é a construção mais fácil, mas o Elon Musk, o homem que nos trouxe os carros elétricos para nós podermos ir de férias para um raio de 80 km à volta da nossa casa, passar um fim de semana a recarregar o carro para voltar. Obrigado, Elon Musk. Vamos lá ver quais são os teus projetos surrealistas e reais. Devias ir fumar mais erva para o Joe Rogan, meu, digo-te. Tesla and SpaceX CEO Elon Musk has declared war on what he calls soul-destroying traffic. He has unveiled a prototype of his solution, a tunnel beneath Los Angeles that he claims will revolutionize commuting. CBS This Morning's Gail King took one of the first test rides. You can go ahead, I think. How fast is this? This is still slow. We're doing, slow? Only doing 28, 30 miles an hour. Oh my God, oh my God, we'll God, oh my God. After we get around the corner. This isn't just any tunnel. We can get 100, no problem, but we'll take it easy for you. It's Elon Musk tunnel, and to understand why we're speeding through it, you need to go back a couple of years when he decided he had had enough of Los Angeles traffic gridlock. Either we try something new, or we will be stuck in traffic hell for the rest of our lives. This is the underground network he envisions. Electric cars using street-level elevators to drop down into a series of tunnels. Autonomous technology in the cars ensure that they don't run into each other, despite going speeds over 125 miles an hour. Tunnels are, in my view, the only solution to urban congestion, because we have a 2D road network and we have buildings in 3D. Pronto, man. Força aí, meu. Depois diz quanto é que o custo disso ficou para manter os alicerces. Porque isto é tipo cápsulas de sangrias, que é aquilo que põe os 500 euros no supermercado e pum, vai por um túnel. Força aí, meu. A gente depois quer ver os acidentes. E afinal, o que é que ele me está aqui a tentar dizer, de certa maneira? É, epá, apanha um tubo, vai para baixo do chão e deixa de comprar uma Tesla, que até está a mudar de produção para outro país. Acho que é a China, inclusive. Mas pronto. Thank you, Elon. E o que é que nós podemos ter aqui mais de clipes para mandar fora? Olha, temos aqui um caso de espionagem perfeito, mas é daquelas coisas. Aconteceu aqui há uns meses uma espiã russa que, pá, por acaso, até um dos métodos com a ação dela, e temos que agradecer pelo menos aos russos. Os russos tão depressa têm serviços de inteligência secretos que, quando matam alguém mesmo. Com um duplo suicídio na nuca, ou tem aquelas espiãs russas, man, Jesus, que andava a dormir com congressistas para tirar informação. E será que é um crime? Eu não sei. Não sei. Eu fico um bocado na dúvida, mas pronto, isso sou eu. E obviamente que ela foi capturada pelos serviços secretos americanos, seja lá quem for, e agora os russos também capturaram um espião que querem usar como moeda de troca. Que é engraçado. Mas obviamente que os americanos, quando dão a notícia, como um Pollard, referência obscura, não quer dizer, lá estão os russos a ser injustos, pá. Lá estão os russos a ser injustos. Porra! Alguma vez este homem levanta algum tipo de alarme, se por acaso ele é algum tipo de espião? Well, for the moment, this is Russia's word against Weyland and Weyland's family's word. Russia say that he was caught red-handed in the act of espionage, and Weyland's family insist he was just there for a wedding. Weyland's lawyer is now seeking bail, and Russian courts have till the 24th to decide. Russian media is also claiming now that Weyland spent the last decade developing a network of contacts in Russia using social media, leading up to his arrest last week, supposedly with a flash drive containing a list of employees from a secret Russian department. Weyland's family says he just loves traveling, he loves Russia, and he was helping to arrange a friend's wedding. Much remains unknown about Weyland, who lives in this house in Michigan. It's emerged that he is also a Canadian citizen, a British citizen, possibly an Irish citizen. And today, the British Foreign Minister also spoke out. Individuals should not be used as pawns of diplomatic leverage. And, you know, we need to see what these charges are against him, understand whether there is a case or not. Weyland is being held in the infamous Lefortovo prison. His lawyer says he's in good spirits and he plans to plead not guilty. He also said that he hopes Weyland can be swapped for a Russian who's behind bars in America, presumably referring to Maria Butina, the Russian citizen who pleaded guilty to acting as an illegal foreign agent in the US. Though the lawyer seems to be acting independently here, as neither Russia nor the US has made any suggestion of an exchange. So at this point, everyone really waiting for more answers. What were Weyland's movements in Russia, and what evidence does Russia claim to have against him? Many experts now fearing that Weyland may be used as a pawn. Really? Mas espera aí. Espera aí. Todos nós temos uma pena USB. Ponham a mão no ar, mesmo ninguém vendo nada. Quem é que tem uma lista de empregados numa instituição russa de inteligência? Ou quem é que tem, tipo, passaportes com quatro nacionalidades? Ah, ele gosta de viajar, ele curte poeta da Rússia. Yeah, epá, Então, até usam, até se contradizem a si próprios em relação a descrever um cidadão americano. Nem sequer o querem admitir que o é, na reportagem toda. Como alguém que, tipo, a falar, é um americano e depois curte bem a Rússia, porque nós estamos todos contra a Rússia, mas estamos do lado deste cidadão que adora ir à Rússia e por isso que se lixa a narrativa está da nossa parte, isto é tão estúpido, e lá porque ele tem quatro nacionalidades e o que é que se tem? O quê, meu? O quê, meu? Isto é tão estúpido. É pá, estes gajos, man, é que não... alguém devia tirar notas, tipo, olha, dissemos isto em 2000... uma base de dados, não sei, tipo, database hypocrisy, uma coisa qualquer, mano. Bom, não sei. Mas independentemente disso, mais uma vez, vamos mandar mais uns clipes fora. E por que não toda a gente ficar piurça com o Trump, além de ter saído da Síria? E o Trump, perfeito, porra, graças. Se é manipular mercados, deixa lá ver, até o ego dele em relação ao petróleo, que até catalisa um bocado indiretamente. Onde é que está? Assim só para mandar fora. Não, esquece o muro. Bom, ele quer sair, digamos, do Afeganistão no futuro. Que é uma coisa que, obviamente, os liberais defendem à brava, que é a guerra. Ah, eles curtem guerra para caraças, pá. É tipo, porra, em nome da solidariedade, venham todos para cá, mas bombardeiam-nos lá, que a mim não afeta de maneira nenhuma, porque não estão a conseguir praticar a soberania que eu gostava de praticar no meu país e parece que está a passar ao lado de toda a gente, genericamente falando. Vamos lá ver o que é que o Obama, por exemplo, dizia em 2011. The US president has been accused of ignoring the advice of his top military commanders on troop withdrawals from Afghanistan. Barack Obama announced that 33,000 troops will be home by September next year. Military chiefs say that plan is riskier and more aggressive than the one they recommended. Republicans believe Barack Obama's Afghanistan decision has more to do with politics than military thinking. Were there any of the joint chiefs or any of the commanders on the ground that recommended this particular action that the president is taking? And I'm not going to talk about individual recommendations. The chairman of the Joint Chiefs did acknowledge that withdrawing 10,000 U.S. troops this year wasn't his choice. And it was more aggressive, and it has more risk than, you know, I was originally prepared than I recommended. Of course. And Afghanistan commander General David Petraeus told a Senate hearing it wasn't his either. The ultimate decision was a more aggressive formulation, if you will, in terms of the timeline than what we had recommended. The U.S. military leaders say it's their job to salute and execute the president's order. Senior Republicans are worried that coalition allies won't hang around. France and Germany plan to follow the U.S. lead. I predict to you now that our allies will accelerate their reductions in presence in Afghanistan. For the most part, our allies, the Australians, others, are saying we're in it, we're committed. The president was at Fort Drum thanking Afghanistan veterans. Our job is not finished. Many Democrats wanted Barack Obama to go much further and are still hoping the drawdown will only accelerate. E agora vamos ouvir outro, 2014. Bringing America's longest war to an end. President Obama called reporters to the White House Rose Garden to lay out his plan for pulling out the 32,000 U.S. troops now left in Afghanistan. America's combat mission will be over by the end of this year. Starting next year, Afghans will be fully responsible for securing their country. American personnel will be in an advisory role. We will no longer patrol Afghan cities or towns, mountains or valleys. That is a task for the Afghan people. Afghan forces have been in the lead against insurgents since last year, and the 9,800 U.S. troops will stay to continue training them and to support counter-terrorism operations. Yeah, lá está a financiar Black Ops, basicamente, CIAs e etc. Mas tudo bem, então, o que é que a gente podia derivar daqui? Manipulação de mercados, recursos, conflitos, várias escaladas, tudo impecável. Até o próprio Trump, vamos lá ver, se a gente de uma forma racional tivéssemos a analisar as palavras dele, como são sempre deturpadas pelos mídias, mas mesmo dentro da nossa análise, isto não é assim um bocado esquisito? Não, all of this stuff is changing now. This is a fair deal. This is a good deal for Mexico. Frankly, oil companies and other companies have an incentive now to go to Mexico and take oil out. And that's why we're keeping gasoline prices so low. You look at what's going on with gasoline prices. I mean, it's rather incredible. If you look back 4 months ago, oil hit $83 a barrel. 83! It was heading to 100, and then it could have gone to 125. You want to see problems? Let that happen. After I made some phone calls to OPEC and the OPEC nations, which is essentially a monopoly, all of a sudden, it started coming down. I'm very happy with what's happened. And I'm very happy that people are paying a lot less in many cases than $2 a gallon for gasoline. You look at what's happening. Everyone's talking about it. Didn't happen by luck. It happened through talent. Mas, para já, tipo, talento e, tipo, é só preciso fazer um cinema. É, tipo, então, como é tu e então, tal? Olha, olha que se eu desvalorizo o meu dinheiro, pá, depois não dá para pagar o dinheiro que tu prometes. Ele diz, mas olha que eu compro-te a ti, mas se tu me compras a mim, depois quem é que te vai comprar os produtos que tu me vendes ao dinheiro que eu te pago? Aí é o dilema da China. E, tipo, manipulação de mercado, ah, nem pensar. E o próprio mercado também tem alguma coisa a ver com o terrorismo. Agora, mas não, mas ainda não vamos embora. Vamos dizer assim, pronto. Então, esqueçam este clipe, foi só para mandar fora. Tráfico de heroína, opioides, que vem, pronto, o maior nível de produção mundial é mesmo o Afeganistão, em que as tropas americanas protegem as colheitas e tal, e isto dissipa-se pelo mercado. E depois, obviamente, temos um país como os Estados Unidos que vive-se pela espada, morre-se pela espada, tem o porte de arma legal, mas todos estes school shootings acabam por acontecer em estados que realmente é ilegal haver o porte de arma, que é o mais irónico, mas não quer comentar nos mídias que se foda. Vamos curtir a exceção. Na boa. Então, o que é que temos aqui? Muitas vozes, até o maluco do Alex Jones se levanta a dizer, isto é os trunfos que os putos andam a tomar. E realmente tem uma certa ponta de verdade, porque os americanos são sujeitos, e nós até na Europa estamos cada vez mais condicionados a ver o pessoal que anda aí no Matrix a ver, ai, as minhas pernas estão a andar, ainda que fixe, estou a chegar ao meu destino. A farmácia para comprar mais Xanax ou qualquer coisa, eu não sei o que é, mas devem misturar com álcool e qualquer coisa, é doido. Parecem que se desviam das balas no meio da rua. Eu chamo-lhes o pessoal do Matrix. As pernas estão a andar à frente deles. Eles estão a ver-se a si próprios a andar. É bem esquisito. Bem esquisito. Mas não interessa. Esta gente, que muitas vezes também é responsável por estes school shootings, que numa percentagem elevada, e eu não estou a dizer que seja maioritariamente, é só um assunto a discutir, porque a indústria farmacêutica nos Estados Unidos tem um poder bastante grande, tem mais poder que o lobby em termos de publicidade, que as tabaqueiras que já nem sequer podem patrocinar os grandes carros Fórmula 1 clássicos que haviam, John Player Special e o Marlboro, mas acaba por, seis rodas, acaba por ser uma justificação que muitas vezes, muito poucas vezes vem ao de cima nos mídia, também como uma forma que pode também, não vamos dizer de uma forma conservadora que é 100% responsável pela ação dos putos. Mas vamos dizer que pelo menos tem um fator contributivo em relação à ação dos putos. Orange County doctor accused of overprescribing opioids is now out of jail and allowed to see patients. Yeah, this case getting lots of attention because he may have written prescriptions to the borderline bar and grill shooter. CBS2's Kara Finstrom is live at the doctor's office in Irvine with the latest. Kara. Crystal, Dr. Pham is going to face a judge next month, but until then, his attorney stresses he is innocent until proven guilty and says that he'll be allowed to continue practicing here at his urgent care center, treating patients, some patients, under certain restrictions. Our Stacey Butler did catch up with him as he was released from custody, and she asked about the deaths prosecutors are now linking to his prescriptions. Did you want to say you're sorry to the people who died, to the families? There are families watching this that would like to know. I'm sorry they passed. Dr. Zung and Pham walked out of the Santa Ana jail with his wife at his side. The 57-year-old is accused of prescribing huge amounts of powerful narcotics to so-called patients he never met. Affidavits suggest people texted him and dictated the prescriptions they wanted. Prosecutors think at least five people who got his prescriptions fatally overdosed, and he's now been tied to two high-profile tragedies. Prosecutors say Stephen Scarpa was on drugs prescribed by Pham when he ran over and killed a Costa Mesa fire captain. And Pham's prescriptions were reportedly found in the possession of the presumed Thousand Oaks mass shooter Ian Long. Federal authorities contend Pham sent a text message expressing concern Long had drugs that he'd prescribed to someone else. E pronto, e afinal parece que houve aqui algum tipo de influência em relação aos intervenientes que tomavam sempre a droga, até receitada por um médico, mas obviamente a ser protegido legalmente. porque é uma indústria que gera milhões, bilhões. Assim, obviamente que a justiça não vai ser servida, como nós vemos constantemente aqui no nosso Portugal. A justiça não vai ser servida. Ora, e então, ficamos por aqui, arranco já para... que eu tenho aqui mais para mandar fora. Ah, epá, então até podemos falar, só assim para mandar fora, de doenças. Os nossos telemóveis, o cobalto e o lítio, mas principalmente o cobalto para as baterias, que vai ser usado e explorado como o tópico do Congo, é altamente nocivo para a nossa própria saúde. Mas, como não é o que interessa em relação a quem paga pelos cheques do aquecimento global ou a mudança climatérica, provar que o nível de radiação, que é praticamente um micro-ondas já sob esteroides à nossa volta, que eu tenho na minha mão neste momento, hipócrita como todos, acaba por ser algo que só pode vir a ser uma preocupação no futuro. Agora, obviamente, isto é um clipe tirado exatamente do mesmo sítio onde eu saco toda a hipocrisia para discutir, mas mesmo por trás de uma grande mentira há uma ponta de verdade. E é isso que a gente discute sempre. E eu não deixo de acreditar que existe aqui algum tipo realmente de... Por mais energia limpa que a gente quer usar à nossa volta, a energia suja anda a deturpar os átomos das nossas células com estes protocolos que não estão a ser financiados devidamente por fazerem parte de uma economia que só deseja a nossa morte para a conservação da segurança social, poder pagar as reformas no futuro e construir algum tipo de estabilidade, como sempre chamam, apesar de termos as fronteiras abertas. Ironicamente, eu sinto que há aqui uma ponta de verdade com uma opinião pessoal. E vou partilhar. Wireless radiation has biological effects, period. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-reviewed literature. These effects are seen in all life forms, plants, animals, insects, microbes. In humans, we have clear evidence of cancer now. There is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. We've been sitting on the evidence for EMR and chronic disease for decades. And now we're seeing all these epidemics appearing. So diabetes is the first epidemic. I think most of you know the statistics. 1 in 3 American children will become diabetic in their lifetime. And if they're Hispanic females, the number is 1 in 2. So what does this have to do with wireless radiation? Wireless radiation and other electromagnetic fields, such as magnetic fields and dirty electricity, have been clearly associated with elevated blood sugar and diabetes. That is what the peer-reviewed literature says. It is not opinion. The closer you live to a cell tower, the higher your blood glucose. So the idea with small cells of putting the cells closer to people's homes and bedrooms, scientifically, is very dangerous. And from an economic perspective, it's dangerous. And you may not know this. I was shocked to find this out. But the way you create a model of diabetes in rats in the lab is by exposing them to 2.4 gigahertz. And this is not for long-term exposure. The other epidemics that clearly link from the science with electromagnetic radiation are related to mental health. And this is straight from PubMed. This isn't my opinion. This is science. So we have 3 epidemics that clearly, they're essentially 1 epidemic. We have deterioration of mental health in the United States. So, and these epidemics are our suicide epidemic, epidemics in violent, so shootings, and the opioid epidemic. These are facts. These aren't, and these are things that have just been glossed over by the wireless industry, and I really don't have time to talk about them in 5 minutes. I wish I did. But we need to examine our epidemics in the context of our EMF exposures. Uau, e liga aqui tudo. É espetacular. Pronto, mas eram clipes de mandar fora. Vou fazer aqui uma interrupção. Eu vou dividir este podcast em duas partes, certamente. E já nos vemos. Até já. E espero que tenham gostado. Até ver. Casca do Humberto, Grande Malha, toda a gente, Twitter, People, mesmo, 5 estrelas. Aí, vá. Até já.